Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso. Olá, senhoras e senhores. Aqui é o Febrini e hoje é dia de Alguma Coisa Cash, bebê. Nossa! Meu Deus! Aqui é a Grok e pro meu azar eu não tô bebendo. Meu Deus. É a pior coisa. É. Ficar são e aguentar bêbado é a pior muito coisa que existe na vida. Né, é. Agora tamo junto. A Grok tá dirigindo hoje. Aqui é a Luanda e a minha história com a CC já virou caso de amor. Olha aí que bonitinho. Ah, que bonitinho. É Santana agora. Ô Luanda, pô, peraí, era pra deixar pra chorar no final, não é pra começar assim não, caralho. Aqui é o Markendorf e eu sou da época do ACC Maroto, da época do sanduíche ishi do Raul, na época que o Febrini ficava meio sem jeito de falar. Agora virou bagunça, o pessoal grava até bêbado. Parece que te compro. Aqui é o Ariera e hoje é um novo dia, de um novo tempo. Que começa. Meu Deus! Caraca. Muito bem, galera. Hoje é aniversário da Coca-Cola. Sério, agora a abertura das Alguma Coisa Cash tem que ser assim agora. Alguma coisa Ai, cara. Muito bem, galera. Hoje estamos aqui reunidos nesse programa bonito. Estamos numa mesa de bar. Hoje estamos comendo salgadinho. Olha o barulho de salgadinho, que bonito. Estamos bebendo bebidas que passarinho bebe. E vamos falar do Alguma Coisa Cash. Vamos falar sobre o ACC. Hoje o tema vai ser o programa, a gente e vocês que nos ouvem. Caralho, começou igual um padre, cara. Estamos aqui reunidos. O Alguma Coisa Cash começou de uma brincadeira que a gente fazia no RC, que é o Radical, o programinha que a gente grava até hoje. Se você não usa o Radical, tudo bem, entendemos você. Eu pensei que ia falar outra coisa. Radical, pega do meu. E aí, lá no Radical, a gente começou uma brincadeira de fazer crossover. Começou com a brincadeira, eu, a Ariera, o Raul e a Marina, uma menina que entrava no RC. E a gente fez um crossover de Goku versus Super-Homem. Só que não gravamos nem nada, só fizemos ali de brincadeira, sabe? Acho que eu pus umas categorias, ou a Ariera foi, sei lá. A gente fez ali pra se divertir, né? Começou, a gente tava conversando quem era melhor e tal, e aí o Febrinho falou, não, vamos colocar categoria. E aí começou a colocar umas categorias e a gente foi votando. E eu não lembro agora quem tava pra qual lado, eu lembro que tava 2-2, assim, e eu lembro que eu era o time do Super-Homem. O Febrinho era Goku, eu acho que era o Febrinho e a Marina Goku, ou o Febrinho e o Raul Goku, agora eu não lembro. É, coisa assim. E aí a gente fez essa brincadeira. A gente decidiu fazer um podcast de crossover com a galera. Só tinha muita gente, sabe? Tinha tipo 15 pessoas querendo gravar de uma vez. Era muita bagunça. É. E o cara que editava não tava dando conta de editar. Que era um outro cara lá, né? A gente vai falar o nome aqui de algumas pessoas por motivos óbvios. Pra fazer a pessoa ficar num momento constrangedor. O cara não tava conseguindo editar. Aí deu briga, deu bagunça, aquela coisa toda. Aí eu falei, eu vou fazer um podcast chamado Alguma Coisa Cast, eu vou chamar o Ariera. Então, tipo, quem criou Alguma Coisa Cast foi eu e o Ariera inicialmente, sabe? E aí a gente falou, a gente vai ter que chamar umas pessoas pra ser os caras punk que vai estar sempre com a gente. Que foi a Luanda e o Raul, que seriam os punks ali, tá ligado? Então, a formação original era esses quatro. Que isso, cara? Agora eu vou fazer um moicano, vou tatuar o símbolo da anarquia e vou virar punk. Vou tatuar o símbolo do ACC na testa agora, então. Eu não sabia que eu era punk, mas agora eu tô sabendo. Criamos um movimento. Não, mas aí, tipo, o nome, teve uma grande discussão lá, né, quando tinha esse grupo antigo, sobre o nome do podcast. Eu queria pôr crossover do Radical, não sei o que, bababá. Aí quando eu criei esse daí, eu falei, eu vou pôr Alguma Coisa Cast. E muita gente hoje, vocês ouvintes que estão ouvindo a gente, não sabe o que significa isso. E o Alguma Coisa Cast, ele vem porque, por exemplo, todo podcast é Alguma Coisa Cast. É Nerdcast, Zumbicast, sabe? A maioria tem Alguma Coisa Cast. Mas só a gente é Alguma Coisa Cast, de fato. Então eu achei muito foda esse nome. Eu apoiei esse nome. Eu apoiei. Eu gostei muito dele, dessa primeira vez que vi. Não, é bom até pra explicar que, pô, qual é o podcast que você participa? Alguma Coisa Cast. Às vezes as pessoas não sabem nem, né, explicar qual é o que escuta nem nada, acaba sem querer trazendo pra gente, né? Uhum. Não pode crer. Mas assim, é bom também que o lema do podcast é um podcast sem compromisso. Então a gente vai falar de qualquer coisa, né? A gente vai falar alguma coisa sobre algum assunto. A gente não tem um tema definido, um tema fechado, né? Então, acabou com essa brincadeira, mas tem a ver com o estilo do podcast também, né? É verdade, é verdade. Ficou tão significativo, né? Uma abrangência tão grande que acabou ficando, né, cara? Ficou significativo com a margem de erro de 2% para mais ou para menos. Filha da mãe, cara. Isso é piada só de quem tá sóbrio, cara, que dá pra fazer esse tipo de piada. Eu tô bebendo ainda, eu tô no processo. No final eu não consigo fazer mais nada dessa piada, vocês vão ver. Vai só falar de novela. Fala galera, aqui é o Fernando Camargo. Pra tristeza do Arieira, eu não vou cantar High School Musical, eu só vou contar um pouquinho de como eu conheci o ACC. Bom, eu ouço podcast no computador do meu serviço pra dar uma distraída e tava com uma falta de algum podcast diferente. Eu já ouvia o Nerdcast, o Senegados, o 99 Vidas, tava ouvindo o Música na Lata e eu falei, pô, preciso de alguma coisa diferente. Dei uma olhada no meu Facebook, não lembro agora se na minha timeline ou se foi direto na página dos Renegados, tava lá a recomendação pra ouvirem um novo podcast do Alguma Coisa Cast. Acho que já tava na edição 8 já. Eu falei, vou dar uma chance e pegar pelo tema que mais me interessar. Peguei justo o Histórias de Bebedeira. Eu comecei a cascar o bico no meio de serviço, me forçando pra não rir muito alto, pra ninguém ficar me encarando. E a partir daí eu fidelizei. Eu verifiquei que a maioria dos temas tem a ver com o meu gosto. Eu gosto muito do jeito que vocês conversam entre si. A leitura de e-mails é sempre engraçada. Aí não teve jeito. Eu acabei conhecendo todo mundo quando o Arieira foi fazer a despedida dele. Vocês são muito legais, o jeito que vocês tratam a gente. E eu só tenho uma coisinha a falar agora. E aí, Febrine, você curte um branco? Tem uma parada foda, né, de umas coisas do início do Alguma Coisa Cash, que muitas das pessoas que estão no Alguma Coisa Cash, ou que ouvem, que participam, se conheceram pela falecida Sky Nerd, né? Pra quem não sabe, era a rede social nerd do Jovem Nerd. O Febrini, por exemplo, eu vi ele... lá eu não conhecia ele, mas eu vi a galera postava os livros, postava as partes do livro dele e tal. Mas aí a galera ia se conhecendo pela Sky Nerd e depois teve o RC, fizeram um grupo, né, da Sky Nerd no RC. Foi aí que muita gente que se via, né, só batia o olho assim lá pela Sky Nerd, veio se conhecer mesmo, conversar, bater papo e tal aqui no RC, por causa desse grupo. Eu conheci muita gente, foram poucos que ficaram, né, porque muita gente passou e tal, mas que a gente manteve contato foi poucos até. E eu lembro que era foda, porque tinha tipo uma panelinha, e a galera ficava meio brava. Porque tinha, A gente sempre, assim, se achou, né? Aí a gente acabava descendo pra outros canais, assim, pra ter o nosso papo. E daí o pessoal ficava bravo. Porra, vocês ficam aí conversando? Vocês têm que vir aqui no canal, tipo, com todo mundo, pra conversar com todo mundo, porque vocês ficam criando panelinha, não sei o quê. Mas desde então a gente já foi se reconhecendo, assim, né? É, e tipo, é engraçado, porque a gente reunia normalmente, era assim, Febrine, Raul, eu, Luan, Arieira, mais um pessoal, que eu não vou citar todo mundo, mas tipo, tem uma galerinha, quem tava lá sabe, desculpa aí que eu não citar, mas é pra encurtar a história. Mas aí a gente se juntava e o papo ficava tão bom que quando chegava gente chata, a gente falava, tipo, por PM, assim, não, vamos descer, vamos lá pro grupo tal. E a gente ficava se mudando pra se livrar. Fugindo da galera. Muito panelinha, era muito bom, velho. A gente foi se conhecendo e aí veio a história que o Febrino contou do crossover e tal. Da época que a Grok falou, e eu lembro que tinham vários canais, né? E tinha um canal pra escritores e leitores. A gente ficava sempre nesse canal, né? Aí a galera chegava e falava assim: você não tá conversando sobre literatura? Sobe pro canal de bate-papo. Aí a gente subia, tava uma galera lá, aí de repente sumia um, sumia outro, aí tava todo mundo lá de volta nos escritores, cara. E tipo, uma galera, tipo, ah, todo mundo que tá aqui é escritor? Crer, cara, e não sei o que. Ah, sim, cara. E chegava lá em cima, no canal do chat livre lá, tava uma zona, mano, era 25 nego. Um tava falando de anime, o outro tava falando de Pokémon. Mano, vai se foder, bagunça, a gente queria ficar lá em paz conversando sobre o nosso assunto, e, cara, mano. Boa essa época. Eu lembro que eu cheguei em casa um dia, assim, e o Febrini, eu conhecia da Skynet. E a Luanda da Skynet também, porque eu lembro que um dia a Luanda postou um vídeo do Terra Celta, que é uma banda de Londrina, e eu falei, caralho, essa menina conhece Terra Celta e tal. E eu perguntei pro Giovanni se ele morava lá em Londrina, ele já ficou todo medrosinho, já ficou morrendo de medo. É medrosinho nada, eu já estava começando a flertar ali, a Luanda que não sabe. Safadinho. Nesse alguma coisa que os integrantes vão descobrir coisas que eles nunca imaginaram, hein? Olha aí. É. Mas era muito bom, porque a Skynerd, eu nem entrava no Facebook na época da Skynerd, porque eu via lá pessoas que postavam o que eu gostava, sabe? Tipo, se no meu Facebook eu for lá e postar alguma coisa sobre um filme muito foda e fazer uma resenha, sabe, 5 pessoas vão curtir, umas 3 vão comentar e vão cagar. Tipo, na Skynerd não, você postava e via os caras, porra, esse filme é bom, tem um filme tal, por que, que você não assiste isso? Pô, que legal. Boa, mano, verdade, eu postava, cara. Tipo, eu postava meus desenhos e, meu, vinha uma galera por chat falar, pô, que legal, eu também desenhava. Veio uma menina muito legal, ela me passou um site cheio de apostila de curso de desenho. Tipo, as pessoas eram interessadas lá, eu aprendia coisas, conhecia coisas. Era muito foda, velho. Era troca. Era mesmo, cara. Né, cara? Era uma troca de informações e, por exemplo, eu sempre tive dificuldade com essa coisa de RPG. Desde cedo eu jogava RPG e, meu, ninguém sabe falar RPG. Se você falar RPG, a pessoa olha pra sua cara, tipo, né? E fica olhando. Tipo, que será, essa? Né? Imaginando que será. Porque normalmente a pessoa, quando você fala RPG, a pessoa fala assim, vem cá, você é tão novinha pra fazer RPG, o que aconteceu? Pensando que é negócio de correção de aluna, postura, né? É verdade. Foda. E quando você explica o que é RPG, você fala, porra, é um jogo de fantasia, não sei o que, você finge que você é outra pessoa. De duas, uma. Ou a pessoa vai achar muito legal e vai querer jogar, que é tipo, é o que aconteceu aqui com os meus amigos, tipo, eu falei, porra, RPG, gente, não sei o quê. Juntei uma galera, agora tem um grupo de RPG, o Argentino Mestre, é muito legal. Ou a segunda opção é a pessoa ficar tipo, sabe, tipo, nossa, que pessoa escrota, ela é idiota. Pessoa é, louca. Tipo, por que ela faz isso? Até pior ainda. Aquele negócio do demônio, aquele negócio da bruxaria, se mata por pessoa. É verdade, verdade. Foda, cara. É, e lá era muito bom. Foda. Porque tinha essa parada de você tá conversando com quem te entende, com quem é que nem você. Era muito bom, mano. E logo no dia que começou a rolar aquelas movimentações que a gente, eu não sei se vocês lembram, mas no próprio RC mesmo, a gente começou a fazer umas movimentações do dia do não sei o que, que a gente tirava foto com a roupa X ou de batom vermelho. Sim. O vermelho que eu lembro muito bem. Então, começou a ter essas movimentações e tal. Era muito legal, cara. Poxa, eu sei que talvez não dava um retorno muito bom pra eles, mas pra gente eu acho que foi essencial. Foi o veículo mesmo que moveu a gente a se encontrar. E, lógico, por RC, de primeiro momento, uma galera bem maior, mas foram ficando aqueles que tinham coisas mais em comum, assim, conseguia se comunicar melhor e tal. Sim. Fazer entender. Porque pode crer, com certeza. A gente troca os conteúdos, mas pra você ser caster, você tem que ter a cabeça aberta, cara. Você não pode achar que você é dono da verdade, porque, meu, a gente vive num mundo com muita gente. E você não pode esperar que as pessoas pensem todos iguais a você. Então você tem que ter a cabeça muito aberta pra novas coisas chegarem também. Porque quem vai te ouvir, pode ouvir a sua opinião, mas de repente não concordar. E daí trocar informações com você. Às vezes muita gente muda a minha opinião sobre coisas, né? Então, nessa história que eu tenho com a CC, por exemplo, uma coisa que eu aprendi muito foi isso. Foi saber trocar mesmo, de verdade. Não é só fingir que você tá ali, ai, tô concordando. É verdade, não, é verdade. Não é isso. É verdade. Sim, exatamente, cara. E era muito foda também, porque às vezes você passava o dia inteiro, tipo, sei lá, ou você ia trabalhar, ou você ia estudar, e você passava o dia inteiro naquilo, e você chegava em casa, conectava no Skynerd aqui no RC, no grupo da Skynerd, e ia conversar com um monte de gente, sabe? Tipo, chegava e conhecia gente nova todo dia e trocava ideia com... Bom. Quando você via, você tava, meu, 2 horas conversando sobre um assunto com a pessoa, sabe? Você relaxava e você fala, tipo, poxa, eu tive um dia mó difícil, sabe? Eu chego aqui e converso com esse pessoal mó legal. Era muito bom. A Skynet foi importante pra caralho na formação do ACC, né? Porque a gente veio de lá, a gente lá. Mas até na própria Nova Dragões, cara. Quando eu comecei a escrever a Nova Dragões, eu comecei a escrever pra postar na Skynet. E sempre vinha gente mandando mensagem, era mó legal, o pessoal interagia pra caralho e tal. Foi até onde eu conheci o Arieiro, conheci grande parte das pessoas, a Grok, etc. E aí, cara, foi tão importante a Skynerd pra mim, dentro da Nova Dragões, que eu fiz um capítulo dedicado à Skynerd, às pessoas que acompanhavam a história. Que é quando um certo personagem cria um grupo de cavaleiros chamado Valhavon, que são os cavaleiros mais fodas que tem, tá ligado? E esses cavaleiros eram uma homenagem à galera da Skynerd, que acompanhava a Nove Dragões lá dentro, tá ligado? E depois do capítulo eu fiz uma nota falando que aquele capítulo era uma homenagem pra galera. E a galera curtiu pra caralho. Puta, a Skynerd, ela dava mó up, assim, em qualquer projeto que a gente chegasse lá e colocasse, sabe? Foi muito importante. Sim. Era mesmo. Tinha muito, gente muito. Pra caramba que escrevia, sabe? Eu lembro no capítulo, é que agora eu esqueci o nome dele. Mas ele tinha uns contos muito fodas. Eu falava, meu, em que situação no mundo que eu ia ver os contos desse cara? Em que situação, sabe, que eu ia encontrar o Febrini, que eu ia encontrar o Arieira? Essas coisas, sabe? Aí você vê, porra, essa rede social me deu uma chance de conhecer essas pessoas tão fodas, sabe? Muito bem falado. O Arieira fala que quando eu mandei mensagem pra ele, ele ficou assustado. Eu acho muito foda isso. Eu fiquei, cara, porque eu li a Nove Dragões, e aí um dia eu falei, pô, que foda, cara, que massa. E aí um dia o Febrinho mandou mensagem lá na Skynerd, eu falei, caralho, o autor tá falando comigo, sabe? Pode mandar, pode falar, recebi isso, também. Cara? Qual a lei a Nove Dragões, e não sei o quê? Eu recebi, cara. Muito foda, cara. Muito foda. Febrini, Raul, Luanda, Kellen, Giovanni, vocês são... Alguma coisa. Não sei o que vocês são, mas eu gosto muito de vocês. Um beijão da tia Cláudia. Mas aí o Febrini um dia, depois acabou adicionando no Facebook, e eu já tinha a Luanda, o Febrini, o Odin, né, na Skynerd, mas eu não tinha a Grok e o Raul, eu não conhecia ainda de lá. E aí o Febrini mandou mensagem no Facebook assim... Você tá no RC da Skynerd? E eu tipo, what? Né? O que que é isso? Não, nem tinha visto o movimento da galera e tal. Uhum. Aí ele me passou o programa e tal, e eu entrei, e cara, a primeira vez que eu entrei tava na sala do Febrini, a Grok e o Raul, cara. E aí a gente começou a conversar, e naquele dia mesmo a Luanda entrou. Então assim, essas são as primeiras pessoas que eu conversei no RC aquele dia, sabe? É muito, muito foda isso, muito cara. Legal. E, mano, hoje. E é foda, tipo, eu conheci o Febrini antes, uns 2 dias antes de entrar e vocês estarem lá. Eu já tinha conversado com o Febrini um pouco e eu lembro que ele foi assim, um menino muito receptivo, porque geralmente quando a pessoa chega num grupo que já tá assim, já tem pessoas lá, ela chega muito resistente, né? E o Febrini foi um cara assim, que chegou e tipo, se adaptou numa boa, todas as brincadeiras, dava risada junto. E eu lembro que ao final, assim, quando ele foi sair, eu falei, mano, gostei desse cara. Gostei muito desse cara aí. E no outro dia, tipo, ele entrou e eu já comecei a trocar ideia com ele. Já chamava ele de Febres. Ai, vem cá, sobe aqui, vamos conversar. Tipo, foi um negócio muito louco. Porque eu geralmente não sou assim, né? De... chegar e já chamar, assim, ter intimidade. Febrini foi um negócio bem desse estilo. Foi, eu acho que, um encontro, assim, do acaso que deu muito certo, sabe? Verdade. É verdade, cara. Pra quem não sabe, o Raul era da minha sala, né? O Raul foi da minha escola, né? nessa época. E aí, a gente era amigo de escola, ficava falando nerdice o dia inteiro lá na sala. E aí, a gente entrava na Sky Nerd, e aí o Raul ficava tipo de fofoquinha, tipo, ah, você viu aquela parada? Você viu tal coisa? A gente vai ou não? E aí surgiu, a galera começou a postar lá sobre o RC, o Sky Nerd no RC, né? E a gente ficou, eu e o Raul ficava tipo, e aí, você vai participar? Eu falei, não sei. Você vai entrar lá? Ah, não, não. Vamos entrar lá então. E aí, tipo, eu e o Raul entrava junto, porque era tipo, ah, vamos ver qual é, sabe? Aí depois eu e o Raul ficava no catch-up, tipo, ai, ah, aí, o que você achou? Pô, legal, fulano é legal e tal. E ficava nós dois, porque a gente já se conhecia, dava uma segurança de entrar junto, né? A Grock falou que desenhava, invadiu o Facebook da Grock, dei like em todos os desenhos. Pá! Foda, cara. Legal era quando as pessoas começavam a adicionar no Face, você ficava tipo, ai, eu aceito ou não? Será que ele é um maníaco sexual da internet? Ele é legal, sabe? Foi muito bom, cara. Aí eu perguntava pro Raul se ele tinha aceitado. Aí eu aceitava também, tá vendo? Tipo, eu e o Raul ficando tipo de conversinha, assim, tipo, ai, você vai entrar em tal lugar? Ah, não. Então vamos, sabe? Cara, e com o tempo, a gente começou a ficar uma coisa que, por exemplo, a gente ficava até 2, 3 horas da manhã no sábado, conversando, assim, cara, era muito legal. Com o tempo, tinha uma certa, como a Grock falou, uma dependência, sabe? Você chegava em casa, você já ia ligando o computador pra ver quem tava online, pra começar a conversar, era muito bom. Eu e a Ariera bolamos essa ideia, né, e tal, e falamos, vamos criar o cast então, tal. Eles começaram a falar, mas vamos fazer um podcast só de crossover? Aí não, vamos falar de outras paradas, né, vamos fazer um podcast completo, que fale de qualquer coisa, até porque isso que a Ariera falou, né. O nome seria Alguma Coisa Cast também por causa disso. Porque a gente fala de qualquer coisa. Se você for ouvir os programas anteriores aí, a gente vai, sei lá, desde desilusões amorosas, passando por Hulk, até a caça às bruxas, sabe? Passando por Inquisição, uma parada de coisas. Um apanhado, né, de temas e tal. Então a gente criou. E aí, inicialmente, uma pessoa ia criar o blog e demorou pra caralho, não criou nunca. Eu falei, foda-se, eu vou criar. Só que eu não manjo nada de blog. Então eu fiz um blog. Acho que deve estar no ar ainda o blog. Se você jogar no Google aí, deve aparecer. Tá no ar, eu olhei essa semana. Tá no ar. E ficou horrível, cara. Ficou horrível. Botei uma galáxia no fundo, assim. Nossa, escuridão do caralho. Era verdade, era tipo um vortex muito bizarro, assim, cara. Nossa, era muito escrito bizarro. Escrito no Paint, sabe? Alguma coisa que é. Tinha até o nome da... Na imagem tinha até o nome aí. O nome, tipo, de onde que ele tirou, sabe? Tinha o site no... É verdade. Da imagem, assim, ficava o site. Aí um dia eu peguei, cortei a imagem e falei, ô, Febrinho, põe essa aqui, pelo menos, pra não ficar o negócio escrito ali. É verdade, cara. Falou isso, né? Nossa, cara. Porque, tipo, tem uma configuração de computador e de notebook, eu não entendo, né? Então, tipo, a tela do notebook, ela é maior, né? E a tela dos computadores mais avançados, ela é maior. O meu computador, como é um lixo, é pequenininho, aí não aparecia esse negócio. Aí quando a Grock mandou o print, eu falei, eita porra, tem o site do cara ali. Aí ela cortou, mas cara, a gente começou hospedando os áudios, né, dentro do SoundCloud. Mas o SoundCloud grátis, ele tem um limite, né, acho que de 3 ou 4 horas, uma coisa assim. E aí, meu irmão, quando a gente postou o programa número 4, ele automaticamente apagou o programa número 1 e substituiu com o número 4. Porque só tinha 3 horas, tá ligado? Aí eu falei, meu Deus, e agora? E tal, um monte de gente reclamando. Pô, porque a galera, não sei o que aconteceu com a gente, que a galera desde o 1 já tinha um monte de gente acompanhando, sabe? Tipo, o primeiro programa já tinha um monte de comentário e tal, foi sempre muito legal isso. E aí a gente pegou e falei, caralho, fodeu. Aí foi atrás do Archive, que é o lugar onde a gente hospeda agora. Aí eu hospedei lá, deu um maior trampo da porra e tal, colocamos e começou a ficar legal. A gente envolveu o Rodrigão, né? Rodrigo Odin, que é o cara que faz as artes do SPC aí, que sempre arrebenta. E aí, cara, chegamos num ponto muito específico, que o Ariera vai falar agora com mais propriedade, que era o feed do ACC. Ai. Nossa. Pera aí que eu vou tomar um gole aqui pra falar do feed, calma aí. Ai, ai. Então, vamos lá. Aí a galera começou a cobrar, assim. Tá boa, tá geladinha. Aí a galera falava assim, mas e o feed? Coloca um feed aí e tal. E aí o Febrinho falou pra mim assim, Orieira, dá uma olhada aí no feed, talvez você consegue fazer. Cara, é sério, eu fiquei tipo uma semana lendo tutorial e mexendo em nada, em nada, em nada. E mais uma semana pra conseguir configurar o cacete do feed, cara. E aquilo eu falava pro Febrinho todo dia, eu não consigo arrumar essa merda. Não dá, cara. Sabe, me matando, cara, me matando. Mas no final, até que eu consegui lá configurar um feed meia boca lá e tava funcionando, assim, né? Mas, cara, deu muito trabalho, muito trabalho. Eu não manjo porra nenhuma de computador, assim, cara, foi foda. Pra quem já mexe com isso há um tempão, chama de feed da puta. Que é foda, dá muita merda, cara. Dá muita merda. Sabe, não, Olivia. Ele entra bem nessa lei de Murphy mesmo. Se tem que dar merda, vai dar merda no feed, sempre. Pode crer, pode crer. Mas olha, Olivia, eu não mexia com o computador há muito tempo e eu também chamava de feed da puta, tá? Pode ter certeza, cara. Muito bom. E aí o que acontece? O Rodrigão, ele vinha fazendo as artes, ele sempre mudou muito bem e tal. É mó correria, sabe? Às vezes a gente termina a arte em cima da hora, manda pra ele, ele manda a imagem, né? É mó trampo. E aí o que acontece? A gente conheceu um cara chamado Olivier Markendorf, que hoje tá aqui gravando com a gente, por intermédio do Rodrigão, cara, sabe? Olha, a gente tinha que colocar uma música de anjo chegando, sabe? Assim, trombetas, cara. Porque o Olivier foi a solução na nossa vida, cara. Sério, velho. Foi massa, tipo assim, o Rodrigão chegou na gente e apresentou o Olivier, porque ele falou, pô, Febrini, tem um cara, tá, o Olivier Markendorf, tô conversando com ele no Face, ele tem um portal chamado Descolados, né, que é onde a gente tá hoje em dia, graças a Deus, viu, Olivier? E aí, tipo, ele é super gente boa, super receptivo e tal. É, topa trocar uma ideia com ele? Aí eu falei, pô, Rodrigão, topo, né? Aí fomos lá e conversamos com o Olivier. Cara, o Olivier foi super gente boa, nem conhecia a gente. Eu acho que, sei lá, ele viu no papo que a gente era, sei lá, que a gente não ia fazer sacanagem, tá ligado? E o Olivier pegou, não, pô, eu hospedo vocês lá de novo. Vou... Na verdade, acho que ele entrou de gaiato, ele confiou na gente depois que ele viu a merda que tinha entrado. Mas aí, tipo, o Olivier fez um site pro Alguma Coisa Cast. E quando o Olivier fez o site, tava tipo, a gente fez uma reunião, né? Eu, o Olivier e o Arieira. O Olivier fez um site e mostrou pra gente o layout, como ia ficar, que é o site que vocês acessam hoje. E, cara, ficou lindo. E é lindo o site, né? Aquele logo do ACC laranja, vermelho. Cara, muito eu quase chorei. Eu quase chorei a hora que eu vi. Pô. Legal demais. Eu fiquei feliz pra caralho. Eu falei, graças a Deus não tem mais galáxia, mano. Pelo amor de Deus. Ficou bonito, mano. Gostei demais. Ele fez o site e quando fez o perfil da galera que tinha as fotinhas, eu lembro de olhar aquilo e falar, caralho, que bonitinho. Profissional, tá, né, todas as fotinhas redondinhas ali, com o nome baixo, profissional, outra coisa, né? Fala galera do Alguma Coisa Cash, me chamo Diego, tenho 25 anos, sou programador de Londrina, no Paraná. Hashtag chupa Maringá. Quem é de Londrina vai entender. Eu queria parabenizar vocês por esse ano de cash. Não é pra qualquer um, a maioria começa, acaba não terminando e acaba não tendo a qualidade que vocês estão tendo. Então realmente parabéns pelo trabalho aí, bacana, pelas vergonhas que vocês me fizeram passar. Porque, pô, quantas vezes eu no ônibus sentado de manhã com aquela cara de sono e do nada começa a rir. Só pode ser louco, né? Conheci Alguma Coisa Cash pelo Arieira. De tanto ele mandar e-mail pro Renegados Cash. E ter aquela musiquinha Arieira. Aí ele acabou indo, acabaram divulgando. E eu precisava de alguns caches novos. E dei uma chance pra vocês. E hoje, sempre que tá lá no feed, já tô baixando. Então, ó, nada de atrasar, hein, galera. Falou, parabéns novamente. Tchau, tchau. I'm an alligator. Dentro da internet, cara, eu sou uma pessoa que, tipo, eu tento ajudar sempre todo mundo, desde o começo, né? Acho que a gente, como um todo, né? Sempre tentou ajudar todo mundo. Tanto que a gente recomenda páginas e fala sobre canais do YouTube e tal, e coisas, às vezes, que são pequenas, né? A gente não recomenda, ah, vê lá o Jovem Nerd, sabe? A gente fala, pô, vê a página ali, tá com 50 likes, né? Mas é uma página legal. A ideia é ajudar quem tá começando, porque a gente sabe como é difícil começar, né, cara? A ideia é dar aquele apoio pra quem tá ali começando a parada também, né? Exatamente, cara. E aí o que acontece? Essas partes de internet, eu sempre fui um cara muito proativo, sabe? Porque pra mim é fácil, né? Eu até tenho uma certa disponibilidade de horário, então pra mim fica fácil. Mas sempre quando envolve dinheiro em Alguma Coisa Cash, eu sou um bosta. que eu sou fudido. E eu lembro que nessa data que a gente conheceu o Olivier, o Arieira fez uma parada. Puta, eu respeito muito o Arieira até hoje. Ele já fez outras coisas muito maiores, né? Mas às vezes as coisas pequenas têm um significado gigante na nossa vida. O Olivier falou que ele precisava que alguém pagasse o domínio do site, né? Que seria o nome do nosso site para que ninguém comprasse o nome. Foi no primeiro dia, né? Nesse dia o Febrinho mandou uma mensagem no Facebook, eu não tava na RC, ele falou, entra aqui na RC e tal, que a gente tá bolando umas paradas aqui e tal. E aí, tava a galera conversando, e o Markendorf também, e aí a gente foi pra uma outra sala, assim, nós três numa sala, assim, sozinhos. <Meu Deus. risos> O Olivier falou da parada. E aí eu lembro que o Arieira, tipo, prontamente falou, cara, já comprei o domínio. Enquanto a gente tava fazendo a reunião, enquanto tava rolando a reunião, a ideia, o Arieira já tava lá comprando o domínio, cara. Então, quando acabou a reunião, a gente já tinha o domínio comprado. www.algumacoisacast.com.br. Eu quase chorei aqui, cara. E o ponto também. E aí que ele falou assim, porra, esse filho da mãe desse tal de Markendorf vai roubar essa porra desse domínio depois daquele vídeo de 50 mil reais. Não. Na verdade, antes que seja tarde. Não, na verdade foi outra coisa, Markendorf. Eu falei, se isso aqui der certo, eu já vou comprar esse domínio. Depois chega pra galera e fala, bom, o site tá no meu nome, então é meu. Todos os looks pra mim. Viu? Sabia? Mas a peça de vida não vai dar bom sem nó. Eu não lembrava muito bem, é engraçado isso, né? Eu nem tô alcoolizado, mas eu não lembrava muito bem na época como a gente tinha se conhecido, porque... Não, é sério, porque o que acontece? Na mesma época, eu tava fazendo a Nerd Sky, né? Tem gente que chama de Nerd, ou qualquer coisa do gênero. Sim, sim. Que é o que acontece? Como a Sky Nerd tava morrendo, né? Tava com data pra morrer, eu falei, cara, tá rolando, não, vamos fazer, porque vamos pedir o código livre, que não sei o quê. Mas eu sei como é que é, eu conheço esse negócio de internet há muito tempo, eu sei que o pessoal é todo mundo empolgadinho até a hora de botar a mão na massa pra fazer. Aí todo mundo pula fora e fala, e começa a reclamar de sei lá o quê, e fala, não dá porque eu tô com dor na pleura, porque meu gato tá com cãibra no rabo, qualquer coisa assim. E aí eu falei, pô, meu, eu vou tentar fazer um substituto, não talvez à altura, mas alguma coisa pra a galera boa que tá na Skynet ir pra algum lugar. E até, pô, pensei em vários nomes bizarros e diferentes e tudo. E como eu já tinha o Descolados também, que era um site já desde 2004, né, que eu tinha ido, eu pensei até em fazer no Descolados. Mas falei, pô, não vai pegar, as pessoas não vão se ligar uma coisa à outra. Quem não, de repente, vai, vamos dizer assim, um fala pro outro, pô, entra lá no Descolados, e o cara vai falar, pô, o que tem a ver Descolados com Nerd e tal? Falei, tá bom, vai ficar escroto pegar o nome e inverter, mas vou pegar, porque não tinha outro, né, pra poder colocar, eu botei Nerd Sky mesmo. E isso, cara, foi bom, porque, assim, apesar de não ter sido exatamente por aí, mas eu acho que foi por ali que eu conheci o Rodrigo. E muita gente, muitos nerds, muitos amigos hoje que eu tenho, muitas pessoas que, pô, apoiam, são legais pra caramba, conhecer por ali. Porque a pessoa, pô, cara, que legal a iniciativa e tal. Eu sempre fui também, como o Febrini falou, cara, eu sempre fui proativo pra fazer essas coisas, porque eu odeio quando tem uma coisa que eu gosto e ela para de existir, sabe? Do nada, assim, porra, isso me mata. Uhum. Eu sou assim com tudo. Então, meu, se era uma coisa que tá dentro do meu domínio, quer fazer site e tal, por que não, né? E aí, quando teve esse papo com o Rodrigo e com o Febrini e tal, depois do Arieira, eu falei, cara, porra, os caras têm um potencial de crescimento, não tô falando pra ficar rico, pra nada disso não, mas tipo, de conteúdo, de ficar um conteúdo maneiro, de ser uma parada que todo mundo gosta e tal, e que sinceramente, cara, eu não quero ser babaca, mas o Nerdcast, eu tinha, assim, anos que eu tava ouvindo Nerdcast, assim, tipo, desde o 20 e pouco que eu já acompanho, entendeu? Eu acompanhava, inclusive, o site deles antes do podcast, e eu via o link do podcast e não tinha interesse, sei lá, burro, né? Demorei pra perceber que existia. Então, assim, eu já tinha visto vários, pô, Papo de Gordo, vários outros podcasts legais, assim, Rapadura, até o No Load, né, que acabou, fiquei muito triste de ter acabado. Então, assim, pô, cara, eu sempre vi quando, tipo assim, pô, isso aí tem futuro? Porque eu já te conhecia a mídia de podcast há muito tempo. E eu falei, caraca, os caras têm futuro, mas se eles continuarem, tipo, num Blogspot, desse jeito, sei lá, pô, de repente eles vão ter o maior gás de fazer um programa legal, mas não vão ser vistos, as pessoas vão entrar no site e falar, isso aí deve ser uma merda. E não era, né? Falei, cara, não dá pra eles ficarem assim, que senão eles vão perder o ouvinte. E eu não queria perder o ouvinte, porque eu tava começando a gostar mais de ouvir alguma coisa do cast do que o Nerdcast, pra falar a verdade. E eu realmente tava meio saturado no Nerdcast. E eu ainda tô, né? Acabou vindo porque... Ah, a gente escuta, não sei, não tem jeito, mas eu hoje não é uma coisa assim. Antigamente eu ficava ansioso pra esperar pra sair, hoje em dia eu não tenho mais isso. E eu vi que essa interação de vocês, essa amizade, era muito legal, né? Eu falei, cara, os caras merecem ter uma parada melhor. Eu falei, não, vamos fazer um site. Eu peguei, pô, vocês vão ver que ele é bem parecido com o Descolados, porque a base do Descolados é bem parecida mesmo. Eu falei, pô, posso aproveitar essa base que já é boa, é bacana, fica bonito, e vou botar o ACC ali dentro. Aí eu falei, pô, cara, esquece o negócio de Blogspot, pelo amor de Deus, cara. Compra um domínio que é uma coisa que você paga anualmente, não é uma fortuna, né? E você gera, sim, tipo assim, um nome que você pode estar hospedado em qualquer lugar. Amanhã, pô, amanhã eu falo, gente, o Descolado já era, vou fechar e alguma coisa assim. E vocês tiverem que ir pra UOL, pra sei lá, qualquer outro portal grande, vocês vão poder ir de boa. Porque você já tem o domínio comprado, né? É de vocês, não é meu. O poder é de vocês. Então, assim, eu fiquei muito feliz, cara, de entrar nessa galera, porque eu vou ser sincero, eu sempre fui nerd a minha vida inteira, eu gostei não muito de... Não entrou na galera, não, tudo. Peraí, não entrou em ninguém, não. Você tá galera que eu Nossa, Ali, você tá muito assustado, Ali, o que que houve? Por que que você tá assim, com tanto medo de alguém entrar em você? Como você acha que a Ali foi pra Holanda, hã? Tô aqui tomando meus bons drinks. Você tá no qual de quem? Nas vitrines de Holanda. Nossa, cara, com a barriga que eu tô. Imagina, acho que a galera vai me pagar pra sair da vitrine. Imagina esse cabra barbudo. É foda, hein? Nossa, você imagina a Ariela lá, meu Deus, cara. Eu tenho a imaginação fértil, isso é uma merda, cara. Quem desenha tem esse problema. A Grok sabe, né, Grok? Tô ligada. É aquela, não imagina um elefante Ninguém rosa. Ninguém consegue falar uma parada e diz não imaginar como é que é, né? É, não dá. Então, achei legal porque, bem ou mal, assim, meus amigos, eu tenho vários amigos legais e tal, que eu gosto. Pessoa que eu amo mesmo, que faz parte da minha vida. Mas, pô, nem todo mundo gosta do que eu gosto. Aliás, poucas pessoas gostam. Tipo, quase ninguém é gamer, quase ninguém gosta de livros de RPG, uhum, e etc. É realmente um nicho muito pequeno, ainda mesmo que seja grande. O pessoal, tá aumentando o número de nerds, tal, né? Mas é mais pra juventude. Eu sou um cabra velho, né? Cabra velho, nerd era pejorativo. Então, meus amigos não eram nerds porque era pejorativo ser nerd. Então, assim, é difícil você ter essas amizades. E isso me proporcionou muito, assim, o ACC e o Handcal e o a Skynerd, a Netkai, tudo me proporcionou essas amizades, uhum, que eu acho muito legal, porque eu finalmente eu posso falar com gente que me entende, entendeu? Eu não vou fazer uma piada do Senhor dos Anéis pra um cara e o cara vai falar assim, ah, cri, porra, é foda, né? É muito chato. Né? Então, eu fico muito feliz de estar assim, com vocês aí. Eu fico, assim, eu vou te falar, o meu trabalho que foi de fazer o site, botar o site pra funcionar, os problemas que a gente teve com o servidor numa época e tal, é mínimo, perto das amizades que eu consegui, dessa possibilidade de conversar com gente que me entende, que gosta das mesmas coisas que eu. Eu, por mim, eu participava de todos os podcasts, eu entendo que nem todos dá pra participar, até porque eu não entendo de todos eles, né? Eu estaria meio que só enchendo linguiça. Mas, porra, é legal porque, sabe, você se sente dentro de uma família, cara. Eu acho que o ACC hoje em dia faz parte de uma família. Eu não conheço ninguém pessoalmente, apesar de que quase que eu conheci com o Odin. Cara, eu nem falei isso com vocês, né? Mas eu quase esbarrei com o Odin. Ele estava em Petrópolis, né? E eu estava em Teresópolis, quer dizer, cidade perto. Eu estava na fábrica da cerveja de Teresópolis, ele estava na fábrica da Boêmia. Quer dizer, no mesmo dia, na mesma hora, muita coincidência, cara. Assim, eu quase estava indo pra Boêmia. Imagina, enquanto ele lá, isso é muito comédia. Mas, então, assim, eu não conheço ninguém pessoalmente, mas vou te falar, assim, eu tenho certeza absoluta que se a gente se encontra amanhã, eu quero muito um dia, assim, tipo, ir pra sei lá, pra Campus Party, alguma coisa assim que vocês vão e vão poder ir, pra poder encontrar com vocês, que eu tenho certeza que vai ser como se eu tivesse amigo de infância, sabe? Eu fico muito feliz de ter essa amizade de vocês. Pô, a gente que agradece. Porra! Caralho. Isso, cara. Eu tô bebendo aqui, porra. Caralho, foda, velho. Foda. Debrido já, caralho, tá bêbado, caralho. Pra chorar, é um passo. Porra, não faz isso, não. Tem que a gente é tudo urso carinhoso, cara. Não pode falar assim. A gente fica tudo derretido. Então, que é a Fernanda Hatai. Aquela japonesa que tem a musiquinha oriental no fundo quando fala o meu nome. Eu tô gravando pra falar que eu sou feliz em conhecer o pessoal da CC, que é uma turma de amigos. E parabéns por um ano de programa. E... pegando nesse eixo aí que o Markendorf tava falando, de ter já amizade é bom, hein? Tá bebendo também, mano. Ai, droga. Ai, de ter amizade bem consolidada. A gente, um dia num bate-papo, assim, aleatório, que a gente tava no RC, eu falei assim pros meninos, porra, se vocês quisessem encontrar hoje, era só falar a data que eu coloco a minha mochila nas costas e eu vou, não de vocês falarem, né? E isso foi quando o Ariera já tinha recebido a notícia que ele iria pra Holanda, né? E eu fiquei maluca, falei, mano, como que o Ariera vai pra Holanda e a gente não vai se conhecer, né? Pode crer. Que estranho, né? Parece que, sei lá, ele vai ficar tão longe. E a gente ficou muito feliz, na verdade, com a notícia da Ariera. Eu acho que todo mundo vibrou junto, né? Porque, porra, eu acho que foi daí que a gente viu o quanto que a gente já tava tão ligado. E, por incrível que pareça, todo mundo foi burro. E ninguém viu o quanto que a gente já dependia um do outro. Porque a gente entrava no RC, assim, com uma frequência muito grande. Sei lá, se não todo dia. Era um dia sim, um dia não. E todo dia a gente tava em contato e sabia das novidades um do outro e o que tinha acontecido de bom, de legal ou mesmo de ruim. Tanto é que a gente já até sofreu fossa junto, né? Nossa! A gente falava, porra, um tá na fossa, vamos entrar no RC e tocava música do Hot 7. Nossa, set. Cara! Era uma porra muito Deus. Louca. É. Era doido. E daí, a gente decidiu, não, a gente tem que se encontrar, a gente tem que se conhecer. E eu lembro que a ideia inicial, a gente iria pra Londrina. Eu falei de ir pra Londrina porque o Ariera morava lá, né, ele ia pra Holanda. Eu falei, porra, a gente tem que se conhecer antes dele viajar, pelo menos. E daí, eu e o Febrino, eu lembro que na época a gente falou, não, vamos pra Londrina. E ficou nessa ideia, eu acho que por umas duas semanas, a gente aí vai, onde vai ficar, como que vai fazer, que dia que vai ser. Eu ia de moto. Meu Deus. Ele é de motoqueiro. Imagina arrebentar o acelerador. O Febrine, ele ainda mal tava andando de moto, que eu lembro que uns dias pra trás da gente decidir pra Londrina, ele tinha levado um tombo de moto. Caído. Nossa, verdade, e cara. Ele super preocupado, sabe? Porra, como que você me cai de moto, você é maluco? E daí foi surgindo essa ideia e essa vontade muito grande da gente se conhecer. E a gente ia falando com as pessoas e aquelas pessoas que de repente não podia ir, ficava, porra, mas eu queria tanto ir. E a gente ficou nessa ansiedade maluca, até que o Ariera ele ia pegar o avião dele em São Paulo e a gente decidiu que, junto assim, né, falando numa conversa trivial, a gente falou, pô, por que não em São Paulo, né? Uhum. Porque daí, já que ele vai pegar o avião lá, a gente pode se encontrar lá, vai ter maior número de pessoas, a gente vai poder se conhecer pessoalmente. E daí pra frente, quando a gente teve essa ideia, foi uma ansiedade maluca, porque tipo, cara, nada mais foda. Interessava, sabe? Verdade, foi foda demais. Pensando os dias no calendário, né? Tipo, nossa, tá tão perto. E eu mesmo com a minha prova, eu falei, caramba, sabe? Eu fiz a prova, no dia que eu saí da prova, eu falei, caralho, agora é só o encontro, né? A gente vai se encontrar. Que se foda essa porra! E daí, começou a gente a decidir o lugar em que a gente ia se encontrar. E lógico, como todas as amizades, a gente tem também as picuinhas, né? Ai, não vai encontrar nesse lugar. Nossa, isso não tá trabalho. Agora eu vou falar. Mano, Febrini, que caralho de shopping Lapa, mano. Aquele lugar é um inferno, velho. É uma merda pra todo mundo chegar, mano. É feio. Não tem nada de bom lá, mano. Pelo amor de Deus, cara, a Lapa é horrível. Cara. Eu odeio ir pra Lapa, mano. Eu tive que ir lá só pra ver vocês, mas tudo bem, valeu a pena. Mas, mano, a Lapa não. É porque é o seguinte, pra quem tá ouvindo, eu moro muito no interior, só que é totalmente oposto à galera. Quem mora no muito interior, no interior! Muito no interior, pelo amor de Deus, mano. Não, mano, você, o cara mora aqui do lado, você, aqui do você lado. Você pra vir pra São Paulo, você vai viajar, é outra coisa. Eu não, eu moro perto de São Paulo, mas eu moro muito no interior, então eu tô entre viajar e chegar de forma convencional. Eu moro muito no interior, só que eu moro no interior oposto ao que a galera mora. A galera mora tudo de um lado e eu moro do outro. Tipo, por exemplo, a Kelly chegar aqui, da casa dela até aqui, são 3 horas de viagem, cara. E a gente tá em São Paulo ainda. Meu Deus, isso que é amor, hein? Isso é que é amor, caraca. Melhor do que o Shopping Lapa ainda. Ainda melhor do que o Shopping Lapa. Não, mas é muito louco. Duas pra chegar no Shopping Lapa. E o Ariana queria uma marcar com a menos, galera. 2 horas pra chegar lá. E o Ariana queria marcar com a galera lá num bar, ou em algum lugar, né? Algum local, na Avenida Paulista. Melhor do Shopping Lapa. Foi lá no Shopping Lapa que o argentino ficou bêbado pra caramba e fez passar vergonha. Foi isso. Nada. Mas aí, tipo, pra eu chegar lá no dia que o Ariel. Porque o Ariel era assim, o Ariel não ia ficar aqui em São Paulo um mês, que ele tinha que ir pra Holanda, né? Não tinha como ele perder as paradas. E aí tinha os dias certos pra ir. E eu trabalho. Então, tipo, da hora que eu trabalho, pra eu sair do trabalho, inclusive eu trabalho no sábado. Da hora, tipo, sair do trabalho no sábado e ir até lá na Avenida Paulista, velho, ia ser lá 9 horas da noite. Ia dar um oi e ia voltar. Eu entendo. Não, e assim, eu lembro que a gente resolveu, não, vai ser no final de semana e tal, e aí a gente resolveu que quando eu fosse viajar ia ficar meio complicado por causa de mala e tal, e umas 2 semanas antes eu tinha que pegar o visto lá. E aí a gente falou, não, ó, então eu vou pegar o visto na sexta-feira de manhã, eu fico em São Paulo e a gente faz o encontro no sábado, sabe? E aí tinha que ser isso, sabe? Era aquela data, porque na outra semana eu ia pra Minas pra despedir dos meus pais e na outra semana eu viajava no meio da semana, sabe? Então tinha que ser aquela data ali, sabe? Não tinha muita opção. Beleza, manos e minas do ACC? Firmeza aí todo mundo, ouvintes, galera toda aí. Pessoal da Terra-média aí, do Aragorn aí, Frodo, porra toda. É o Lucas que tá falando aqui. Gosto muito da CC, ouço sempre que sai, descobri através de outros podcasts aí. Gosto muito do trabalho de vocês, vocês são muito bacana. Ouço sempre que posso, sempre dentro do busão, no metrô, pra tirar o estresse do trabalho. E acho muito legal o trabalho de vocês. Tô aqui com o Mano Schmidt, que trabalha comigo também, vai dar um salve aí pra vocês. Um salve aí pro pessoal da CC e toda a galera que escuta esse podcast de alta qualidade. Um salve daquele jeito, direto da Zona Sul, pra toda a galera. Gosto muito, aprendi a gostar com o Luqueta, Lucas Silva, da ZL. Então, Luqueta, manda aí o que a gente vai falar. Então, a gente prestando uma homenagem aí da ZL, com os manos racionais aí, toda a galera toda. Vou mandar uma homenagem pra vocês com um rapzinho maneiro, um rapzinho da quebrada. Dizem que é remédio pra neurose, mas abusada multiplica os neurônios. No busão, o tempo se passa, esse esquece até de você. Tudo bem, o que vem então é do ACC, mas nosso destino, então quem a criou? Não, eu não brinco no que fala, então o quê? E daí, como é que é? Ah, ACC. E daí, como é que é? ACC. Ai, caralho. Foi muito maneiro o encontro, né? Pô, o encontro da CC foi épico, né, cara? Teve cara, muito foda. Gente do Renegado e tal, a galera se reuniu, foda, muito bom. Cara, isso foi foda. Não, eu vou deixar aqui, além de todos vocês, aqui, eu não vou falar pra não chorar, aqui do ACC e tal, mas, cara, não, mas a galera do Renegados, que, porra, foram lá, teve uma galera que não podia ir no sábado, a galera foi na sexta, a gente saiu pro bebê e eles foram junto o Cido, a Sadi. Aí no outro dia tava o Digão, o PDC, o Eric, cara. Porra, foi muito foda. O Luciano também, do Dragões de Garagem, que eu fiquei na casa dele, cara, sabe? Ele mandou mensagem no dia, assim, Orieira, se quiser fica aqui em casa e tal. Cara, porra, valeu mesmo, galera. Foi foda demais. E eu lembro que aí... Branco, cara, sexta-feira. O Branco foi na sexta-feira, verdade. E, cara, eu lembro que aí eu chegava de manhã na rodoviária e aí a Luanda me mandou uma mensagem assim, quando você chega? E eu falei, não, eu chego na sexta de manhã, vou pegar o passaporte às 10 e aí depois tá tranquilo. Aí ela falou, eu vou chegar esse horário também, a gente se encontra na rodoviária. Cara, eu no busão, eu ficava assim, caralho, e se eu chegar e não tiver assunto com a Luanda, sabe? Porque aquela coisa, você, ao vivo, você nunca sabe o que esperar, né? Mas foi muito engraçado que, cara, eu cheguei... Primeiro que a gente se perdeu na rodoviária, né, Luana? A gente não se achava, tava um em cada canto. E aí, cara, quando eu encontrei com a Luanda, foi uma coisa assim, parecia que a gente era amigo de infância, sabe? A gente tinha conversa. Na verdade, na hora que não acabava mais. A gente ficou sentado. Ele foi tomar café. E não falava nada, porque eu tava descendo à noite, ele subindo. E daí, tipo, foi mesmo. Cara, mas aí a gente foi lá, pegou o passaporte, e aí ele falou, agora a gente tem o dia inteiro, né? Aí a gente sentou numa padaria pra tomar um café, bem estilo de São Paulo, né? E, cara, a Luanda e eu, a gente ficava conversando, a gente falava, não parava de falar e tal. A gente foi no MASP, e a gente ficava olhando umas pinturas muito bizarras, assim, ficava brincando de interpretar, cara. Parecia duas crianças, assim, cara. Foi muito... E aí, logo depois, o Raul... MASP não tinha escada, só tinha... É verdade. A gente não conseguia essa MASP. Nós damos aquela porra umas 30 vezes, porque a gente subiu por uma escada. E daí eu falei, porra, Ariera, se tem uma escada pra subir, tem uma escada pra descer, não é possível um trem desse. É verdade, verdade. E daí não tinha escada, era só por elevador. E os guardinhas, assim, do MASP ficavam olhando a gente, sabe? E a gente chorando de rir. É. Bom, e aí logo depois o Raul encontrou com a gente também, né? A gente marcou na estação. Foi na estação, Trianon MASP. É. Cara, e aí... Ele eu... é Bianca, irmã dele. Isso, e aí eu lembro, cara, que uma hora que o Raul não tava cheio no banheiro, alguma coisa assim, eu falei com a Luanda, cara, eu consigo rir do Raul mais, assim, rir das coisas que ele fala mais pessoalmente do que pela internet, cara. Isso é muito louco, sabe? É verdade. Cara, ele é muito engraçado. Ele é muito doido. Eu falo isso sempre. Desde o primeiro dia que eu conheci o Raul, eu já virei fã, assim. Ele é um cara que, se você ficar do lado dele 24 horas você vai estar rindo. Sim, não é uma coisa que ele faz forçadamente. É, na própria Bienal... Na própria Bienal, eu comprei lá um milho e tava comendo. O Raul chegou do meu lado, assim, olhou pro milho, olhou pro minha cara e falou, comer milho é legal. Estudar na mesma sala de aula que esse cara era surreal, velho. Era surreal estudar com o Raul, velho. Nossa, e assim, uma coisa que eu queria falar: que aí depois no encontro com o Febrini, a Grok, sabe, a galera que foi lá toda. E ganhei aquela o coisa livro que. Foda. Ah, é verdade, eu levei livro pra galera, é verdade. Eu levei também, eu levei uns quatro. Ah, sim, foi brilho bom. Com dedicatória. Eu lembro que o Ariero tinha feito uma dedicatória no meu livro, né? Aí o Febrino me entregou um livro e falou: ah, não, o Ariero fez uma dedicatória? Então me dá aí uma caneta. É verdade. É foda, cara. Mas assim, aquele medo que a gente tinha de... Porque você conhece uma pessoa pela internet, você conversa, mas às vezes ao vivo não vai ser a mesma coisa. Mas isso, cara, não teve nem um minuto, sabe? Quando a gente se conheceu, era a mesma loucura, a mesma brincadeira, a mesma coisa, sabe? Da gente trocar ideia o tempo todo, cara. É como se a gente se conhecesse pessoalmente há muito tempo, sabe? Isso foi muito legal. Foi muito uma briga de gato, sabe? Porque eu acho que tava todo mundo tão ansioso pra falar alguma coisa, que todo mundo falava junto, e às vezes eu ficava assim, porque daí a gente acabou reunindo todo mundo, aí chegou o Renegados. Eu lembro que o Renegados foi chegando, eu fui falando, gente, mas que parada é essa? Que eu não tô entendendo, porque eu não conhecia o pessoal, e daí eu não conhecia, assim, eu falo a cara deles, né, como eles eram. E eu vi chegando, assim, o pessoal, eu falei, mas eu não tô entendendo. E daí foi todo mundo se agrupando, e eu fiquei assim de longe vendo, e as pessoas falavam ao mesmo tempo. Eu imaginava como elas conseguem falar e se entender e falar uma por cima da outra, saber o que a outra tá falando. E era muito estranho. E eu cheguei, eu não lembro com quem que eu comentei, eu acho que foi com o Renato. Se eu não me engano, que o Renato também foi lá, o Renato Bishop, pra quem sabe de quem eu tô falando. E eu falei, cara, o que que é isso que tá acontecendo, sabe? Parecia que eu tava na bolha, assim, vendo de longe, mas foi muito legal. A gente, porra, já fez muita amizade, assim, a nossa amizade se consolidou, e eu conheci pessoas novas, e através dessas pessoas novas também abriram espaço pra outras amizades. Foi muito bacana. E foi lá, cara, que o Henrique virou argentino, só pra... Verdade, verdade, cara. Henrique, e aí eu tipo, ah, gente, você é o Henrique, não sei o quê, aí o Febrini já chegou. Não, você não é o Henrique, agora você é o argentino. Você não é o Henrique. Muito bom. Ai, caralho. Caralho. E aí, cara, a gente conheceu também, tinha uma galera que eu conhecia por causa do Renegados, que eram ouvintes também, o Michelinho, o Fernando Camargo, a Kelly, que tá aqui com a gente agora. Uhum. Cara, a gente conheceu o Jorge Augusto lá do Transvimento. Cara, a gente conheceu todo mundo lá. E, cara, eu fiquei, sinceramente, eu fiquei muito, muito, foi assim, foi muito bom. Naquela noite do sábado, eu voltei pra Londrina, meu ônibus saía às 11h30 e a Luanda foi comigo na rodoviária. Cara, eu entrei no ônibus já meio bêbado. Cara, eu ficava pensando assim, caralho, sabe? Como que a gente pode encontrar pela internet uma galera tão gente boa que tá ali junto, sabe, cara? Foi... Sinceramente, foi um dos dias mais fantásticos, assim, da minha vida. Foi aquele encontro, cara. Foi muito foda. Só corrigindo, meio não, completo. Porque teve uma hora... A última das coisas que aconteceu é que a gente saiu de uma padaria, um bar, eu não sei muito bem o que era aquilo. E a gente foi pro shopping mesmo, e ainda lá tava aberto. E eu falei assim, gente, eu vou ali no banheiro rapidinho, né, e já volto. Na hora que eu voltei, cara, tinha uma caneca de cerveja de anão, assim, sabe? Eu falei, mas que porra é essa? E o Ariero olhava pra mim e falava, é sua, é sua. Eu tô imitando o vocalista desse desfile, né, cara? Nossa, verdade, Febrinho. Quem tinha pegou aquela caneca pra mim, pagou. Quem não pagou, não sabia de mais nada. Aí eu lembrei agora que a Luanda falou: a Kelly me deu de presente uma barba, cara. Uma barba ruiva. Cara, eu tirei foto com a barba e eu bebi cerveja com a barba, cara. Foi muito e teve foda. O Febrinho imitando ele. Porque a barba foi passando pra todo mundo. E todo mundo falava: ah, essa barba babada com cerveja. E todo mundo tava lá tirando foto. E detalhe, naquela época eu ganhei a barba, né? A Kelly levou uma barba pra mim de presente. Eu nem conhecia a Kelly. Sim, Mas aí eu falei, pô, eu conversava com ela PM, né? Pô, aquela história é legal, sei que. A gente pode falar no ACC? E ela, pô, pode, que é isso, por favor e tal. E aí ela foi entregar a barba pra mim e tal. E eu ajoelhei na frente dela e peguei a barba assim e tal. Todo mundo ficou em choque. E ela fala pra mim hoje que ela lembra até hoje que eu ajoelhei e tal. Muito bom. Foi, cara, foi muito foda. O safadinho já tá cheio de maldade já no pensamento, né? A Barreira ganhou uma torta holandesa. Nossa, verdade, o Raul foi lá e comprou. Na verdade, é que a primeira holandesa que você vai comer, eu levo o Raul falou pra mim, essa é a primeira holandesa que você vai comer. Comprei cerveja, né? Típico dele, né? Eu comprei bombom pra todo mundo, não sei se eu não tirei dinheiro. Acho que eu peguei e saí correndo. Parecia um Papai Noel. Verdade. Já tá tão bêbado que ele não sabe mais o que ele tá gastando. Eu não sabia. De repente todo mundo sumiu. Aí depois voltou. Foi muito surreal. Eu levei até uma amiga minha e ela virou amiga da Bianca, pessoal, Bianca, ei, a Bianca! Muito gente boa, nossa, cara. É muito gente boa. E ela sumiu foda. Ela sumiu foda. Ficou todo mundo jogando na mina. Quando a gente olhou, eu tava no meio da galera, assim, tá ligado? Saudações mitológicas, meus caros amigos do ACC. Bom, vocês estão fazendo aniversarinho, né? Pra quem não reconheceu a voz ou o meu jargão, aqui é o Vertamati falando, do Costelas e Hidromel. E, antes de mais nada, dá os parabéns pra vocês, né? Muito merecido. Um ano aí de glória e festejo e muita farra. E, bom, eu tenho um lugar especial no meu coração pro ACC por causa do... Foi onde eu comecei, né? Primeiro programa que eu fiz na vida de podcast, a primeira gravação. Mó correria falando bobagem, tudo. Putz. E foi muito divertido, eu sempre fui muito bem acolhido. Tô um pouco afastado dos programas, mas não é por falta de querer, porque eu adoro todos vocês. E quero que vocês tenham muito sucesso, vocês merecem isso. Né, que o esforço de vocês tenha sempre frutos, porque vocês têm tudo pra dar certo, continuem com isso, vocês estão ganhando uma horda de fãs aí cada vez mais e estão se destacando, que vocês sempre olhem o horizonte como referência pra seguir adiante, porque o bom do horizonte é que ele nunca chega, né? E aproveitem sempre cada segundo da viagem, porque fazer podcast, fazer a dedicação e tudo mais, não é pra qualquer um. E um abraço especial aí pro Febrini, de editor pra editor, né? Que só a gente que edita esses programas sabe a treta que é poder coordenar a data. A gente sabe como é essa vida e eu sei a dedicação que não só a Febrini, mas toda a equipe de vocês tem com esse programa. E, bom, eu tenho um recadinho aqui do meu espírito guardião aqui, falando que vocês estão muito puritanos desde que eu saí. Que ele tá me empurrando pra eu voltar pra ver se eu começo a trazer de volta assuntos que vocês mantêm calados por muito tempo. Bom, meus queridos, um abraço, sucesso. Ah, e como presente de editor para editor, obviamente mandei limpinho já esse trecho. O primeiro parceiro que alguma coisa cast teve, por incrível que pareça, não foi uma página, não foi um site, não foi nada. Foi uma pessoa, olha só. Foi uma pessoa, foi o Vertamati, cara, que ele entrava em contato comigo lá na Skynerd, mandando mensagens PM e tal, e ele lia Nove Dragões, achava legal, e teve um dia que o Vertamati mandou uma mensagem pra mim, cara, eu gosto do ACC, eu gosto muito do ACC, e tipo, eu, por favor, deixa eu ajudar vocês, eu quero ajudar vocês, nem que seja fazendo uma pauta, sabe, sei lá, fazendo qualquer coisa, eu quero ajudar vocês, eu faço a pauta, mando pra vocês, eu crio o post, sabe, cara, e tipo, a gente era tão pequeno, e eu achei essa parada tão imensa, tão gigante, cara, se eu chorar aqui, não diga não, eu tô bêbado, mas eu achei tão foda, cheguei, cara, falei, Vertamati, tá nada. Eu falei, mas tipo, caralho, que legal, muito legal isso. Ah, Vertamati, ele tinha um blog chamado Verta, Mitologia Verta. E Mitologia Verta, legal. Ele escrevia as paradas, puta, eu achei foda, eu falei, Vertamati, eu quero te fazer uma pergunta aqui, cara, do fundo do meu coração. Você quer gravar um podcast com a gente? Você quer fazer parte do Alguma Coisa Cast? E ele ficou feliz pra caralho, mano. Puta, cara, que foda, por favor, eu quero, não sei o que e tal. Eu falei, a gente vai fazer um cross aí, eu acho que foi Zeus versus Odin, se eu não me engano. E aí o Vertamati, pô, quero muito, não sei o que, eu falei, pô, vamos lá. E tipo, eu nunca tinha conversado pessoalmente com o Vertamati, mas eu já sentia, pelo toque da mensagem do cara, que o cara era uma pessoa boa. E eu falei, caralho, esse maluco é muito firmeza, mano. Esse maluco, ele é diferente, ele tem um quê a mais. Então eu peguei e falei, pô, Vertamati, vamos gravar. E quando a gente gravou com o Vertamati, caralho, foi um bagulho muito foda, mano. Que tipo, eu trocando ideia com o Vertamati durante a gravação, qualquer coisa, parecia que eu tava falando com a Arieira, de tão amigo que eu já era do cara, sendo que o cara nem gravava com a gente, eu nem conhecia o Vertamati direito, cara. Foi muito foda, foi muito legal. Eu gosto do Vertamati até hoje, ele sabe. A gente tem vários projetos juntos, até na rádio Londrina lá, né, com o André, que o Arieira vai falar aí depois. Uhum, e, tipo, eu quero deixar um grande abraço, muito obrigado gigantesco aqui pro Vertamati, cara. Hoje o Vertamati tá com o podcast dele, o Costelas e Hidromel, que é muito foda, diga-se de passagem. Mas, pô, Vertamati, você muito, no ACC, cara, você mora no coração de Alguma Coisa Cash. Cara, o Vertamati... Fofo. Não, o Vertamati, cara, é, sinceramente, é uma das pessoas mais generosas, assim, que eu conheci na vida inteira, assim, sabe? Ele realmente é... Ele é foda mesmo, assim. E, cara, o Vertamati foi a primeira pessoa que mandou e-mail pra gente, sabe? E eu acho assim, não poderia ser diferente, sabe? O cara que apoiou tanto, assim, que grava com a gente até hoje, a gente vai lá e grava com ele também. E isso é legal, sabe? Eu vejo, assim, aquela coisa de... Quando eu entrei no RC, as primeiras pessoas que estavam lá eram o Febrini, a Luanda, o Raul e a Grok. E a gente tá aqui até hoje. A primeira pessoa que mandou um e-mail foi o Vertamati e ele tá junto com a gente até hoje, sabe? Uhum. Parece coincidência, mas não é, sabe? Eu acho que, assim, a gente vai atraindo as pessoas que são boas e que vão ser importantes pra gente, cara. E o Vertamati realmente é fantástico, assim. É um carinho, tem que falar. Carreira. Vai crescendo um carinho dentro da sim, gente. Sim. Hoje é meio bizarro. Pra quem não tem sensibilidade, é meio bizarro falar isso. Mas, cara, cada vez que saio um Costelas, ou cada vez que eu termino de editar um Drops, eu mando pros caras, eu vejo os caras felizes, os caras bem, tanto o André quanto o Vertamati. Mas, puta, cada vez que saio um Costelas do Vertamati, eu sinto um orgulho tão grande, cara. Eu não fiz nada, eu não editei, eu não participei, eu não criei eu não fiz nada. Mas quando sai, eu falo, caralho, velho, ó o Vertamati aí, arrebentando, sabe? Puta, isso é muito foda, cara. É um orgulho, assim, que, sei lá, acho que o nome é amizade, velho. É, cara. Gente, que bonito. Você bebe a poesia, sai. Eu acho que nesse ponto, a gente já podia se vestir de ursinhos carinhosos e pintar a barriga de alguma coisa. Acho que a gente podia fazer isso. O logo de alguma coisa. Olha aí, Luana. Isso que eu ia falar. A gente pinta carinhoso alguma coisa. Cast. logo assim na barriga. É, e pra quem é ouvinte aí, mexe com Photoshop, essas coisas, por favor, mandem suas artes, a gente tá esperando. Ursinhos carinhosos com logo coisa quente na barriga. Mas galera, não é pra ouvir ficar rindo e não mandar não, viu? É pra mandar a arte, caralho. Não é um pedido, isso é uma ordem, porra. Caraca, a Lira tá mandando geral agora. Porra! Não, é que... É que quando eu vou ficando bêbado, aí o Ariana vai saindo e vai ficando só o Capeta Mineiro. Aguarde. Só desgraça, cachaça e queijo. Você é todo desgraça. As cachaças e queijo. Mas uma outra pessoa, cara, que foi... Que deu um apoio... Na verdade, ele deu um apoio antes da gente ser o podcast, porque teve uma vez... Que a gente brincando aí, o Febrini, a Grok, o Raul e eu, a gente gravou uma conversa contando histórias de terror, mais ou menos na pegada do podcast que a gente fez agora. Uhum. E foi só uma brincadeira e eu coloquei lá no meu blog e tal. E cara, o André, do Melô pra Frente Soco, ele viu e ele comentou e tal. Pô, que legal aí, quem sabe não surge um novo podcast. Eu lembro que ele falou isso, cara. É, muito bom. E o André é um cara que, pô, velho, o Melô pra Frente Soco é um podcast, cara, que tem um impacto muito grande, sabe? O Melo pensou que tá no UOL. Os caras têm, sabe, muita gente que curte, uma galera que acompanha. Mas, cara, o André é um outro cara que apoiou desde o começo, sabe? Ele compartilhava os nossos episódios, sabe? Saiu o episódio, ele compartilhava na página do Meia Lua, cara, sabe? É um cara... E ele fazia isso porque ele é assim, sabe? Não era querendo alguma coisa em troca. Não, cara. É pela generosidade dele também. E ele sempre apoiou muito, cara. E assim, só tem que falar muito obrigado realmente aí ao André, que, cara, deu muita força no começo aí pra gente. Eu conheci o André lá em Londrina. E, cara, ele é gente boa pra caramba, assim. E agora, hoje em dia, eu posso dizer, porque realmente o André é amigo, assim, já fui na casa dele e tudo, mas, cara, do começo, quando a gente não se conhecia, ele sempre deu a maior força, sabe? E ele é um cara que quer sempre ver a galera que tá começando ali ir pra frente, sabe? Ele é um cara que apoia escritor independente, ele é um cara que apoia a galera que tá começando ali nessa parte difícil ainda. E, pô, André, só tenho que agradecer muito a você, cara, por tudo aí até hoje. Legal, o André, né? Tá aí junto com a gente, já gravou com a gente. Hoje em dia tem a parceria aí no... Como o Febrino falou, no Meia Lua Drops aí, que o Alguma Coisa Cast tá junto também. E, cara, o André é uma pessoa, assim, fora de série, sabe? Aquela pessoa que é uma em mil, uma em 10 mil, sabe? É difícil você encontrar alguém igual ele hoje em dia, assim, cara. Deixa eu aproveitar, posso falar uma coisa rapidinha? Eu queria aproveitar a oportunidade pra agradecer o André também, que você vê, olha só que doideira, né? Não tem nada a ver com Alguma Coisa Cast. Eu nem lembro se eu já estava no Alguma Coisa Cast quando ele falou comigo. Ele se ofereceu, cara, de tentar arrumar um jeito de levar a NetSky pra UOL, né? Pra tentar ajudar e tal, pra poder botar um servidor mais robusto e tal. Do nada, sabe? O cara não me pediu nada em troca, foi muito legal. Ele até hoje, você vai ver lá no Meia Lua Cast, tem o bannerzão grandão da NetSky. Assim, sabe? O cara realmente é muito legal. Eu sou difícil de agradecer, assim... Mesmo assim, não tendo aproveitado, entre aspas, essa oportunidade para o UOL por vários motivos, mas é tudo relacionado à parte técnica, nada pessoal nem nada. Pô, você vê que o cara assim se prontificou só porque ele achou legal o projeto, sabe? Isso é uma parada muito legal. Uhum. Eu acho legal as pessoas que pegam, ajudam sem pensar, ah, não, eu vou ajudar porque aí eu vou me aproveitar, sabe? Tem muita gente que é aproveitadora pra caramba, uhum, na internet, que só tipo republica ou compartilha em troca de alguma coisa e tal. E eles não, ele não. Nesse caso, cara, ele foi muito prestativo, do nada, assim, ele apareceu. Pô, não, vamos tentar, sei que. E, pô, foi muito legal e eu realmente considero um parceiro mesmo, tanto da NerdSky quanto dos Descolados, assim, eu pretendo fazer alguma coisa de games com eles, assim, ainda é uma coisa, assim, pra futuro, mas eu queria muito oferecer uma contrapartida dessa sei lá, desse jeito que ele tratou, assim, com carinho, sem nem me conhecer e tal, achei muito bacana. O que o Mark Kendall falou é verdade, cara, o André, ele faz o que ele puder pra ajudar, sabe, cara, e realmente ele merece todo o sucesso que ele tem e muito mais que vai vir, cara, porque realmente é o que eu falei, é difícil você encontrar alguém assim hoje em dia, sabe, a pessoa que sabe, o que tá ao alcance dele, ele vai fazer porque ele acredita naquilo, não, sabe, não querendo nada em troca, é porque ele acredita naquele, isso vai dar certo, isso é legal, então eu vou fazer o que eu puder, sabe, cara, é muito ele é muito foda mesmo. Uhum. Lembrando que o André teve com a gente gravando também o cast de testes em animais, e a participação dele, uhum, foi muito, muito foda, cara. É mesmo, cara, foi muito foda. Foi mesmo. Sim, Eu já admirava ele antes, né, pela parceria que a gente tinha. E depois que eu vim a conhecer ele pelo cast, quando a gente gravou junto, eu passei a admirar muito mais. Foda, o André é muito foda, cara. Não, deixa um abraço gigantesco aqui pro André, cara. Obrigadão demais. O André é muito simples, né? Quando você conversa com ele, ele é de uma simplicidade. Demais, cara. Grande. Nossa. Caraca, que foda. Ele é demais, cara. Fala pessoal, aqui é o Pablo Aragorn, o embaixador oficial da Terra-média na ACC. Antes de mais nada, queria parabenizar toda a equipe ACC de uma forma geral por esse um ano que vocês já têm de existência. Eu não tive a sorte de conhecer o programa de vocês logo no primeiro episódio. Eu acabei conhecendo o site de vocês muito por acaso, por uma recomendação do Renegados, mas hoje vocês já são quase a minha página inicial, pelo menos aos domingos, né? E aí, o dia inteiro atualizando a página, esperando vocês disponibilizarem programa, às vezes isso se estende pra segunda, mas, e é sempre muito gratificante quando vocês soltam um programa, porque vocês é sempre um melhor que o outro, como eu já disse em vários e-mails que eu mandei, mesmo quando o tema não é um tema que eu conheço, não é um tema daqueles que tem mais interesse, vocês fazem de uma forma que interessante, então, o cast de vocês é com certeza um dos melhores que a gente tem hoje em dia na podosfera, e eu queria mandar um abraço aí pra toda a equipe ACC, pro Febrini, pra Arieira, pra Luanda, que tá sempre respondendo todos os e-mails que eu mando. Ela deve ter uma paciência enorme para responder cada e-mail que eu mando. E para toda a equipe de uma maneira geral. Vocês são fantásticos. Vocês fazem com que a gente sinta realmente que a gente é parte do programa. E por mais que eu tenha muito podcast hoje em dia, que a podosfera seja enorme, são poucos os programas que fazem com que os ouvintes, né, que a gente sinta que a gente é importante para vocês. E cada um de nós tem, faz parte, é um pedacinho do ACC. Então, vocês merecem muito o sucesso que vocês estão tendo. E tomara que esse seja o primeiro ano de muitos anos que vocês vão ter aí de existência. E acredito que eu tô falando em nome de todos os ouvintes que sejam cariocas. Então, um grande abraço aqui de todo mundo que escuta a CC de Niterói e do Rio de Janeiro. Abraço. Outra galera que a gente tem que agradecer muito, cara, é a galera do Renegados Cast, que eu ouvia, cara, tempo que eu ouço Renegados, antes da gente começar alguma coisa cast, assim. Uhum. E, cara, eu lembro que teve um episódio do Renegados que eu tava ouvindo, a gente já tinha alguma coisa cast e eu não tinha comentado nada. E aí, numa leitura de e-mails lá, eu tinha mandado um e-mail e eles leram o meu e-mail e aí alguém virou e falou assim, ah, inclusive o Arieira agora tá com um podcast, que é alguma coisa cast e tal. E, cara, ele... Sabe aquela coisa que eu não pedi, eu não comentei, eles descobriram que eu tinha podcast e eles falaram, sabe? Usaram o espaço deles, o tempo deles pra falar do nosso podcast. E aquilo assim, cara, pô, eu tenho um carinho imenso pela galera do Renegados desde antes disso, mas foi, sabe, uma coisa a mais ali pra somar, cara. Porque, e desde então, eles sempre estão aí com a gente, já gravaram com a gente e estão, sabe, sempre que tem alguma coisa eles indicam, a gente também indica eles aqui. E, pô, eles estão aí na brincadeira lá com o Jorge da hashtag Short tá com a macaca. Cara, na outra leitura de e-mails, todo mundo falou. Quando a gente brincou com o Dizar, que era o Cute que Cute, no e-mail, no cast seguinte, todo mundo, a entrada era Cute que Cute, Cute que Cute, sabe? E aí, eu lembro que o Bob ainda falou assim, você quer entender a nossa entrada? Então ouve alguma coisa cast. Cara, pô, muito obrigado. E aí depois a gente conheceu uma parte da galera. Cara, foi demais. Quando eu tava pra ir pra Holanda, o Cido e a Miho foram em Londrina, cara. Foram lá, ficaram lá em casa. Sabe, a gente passou um dia junto. Cara, a galera é foda, assim. Eu, sinceramente, eu falo, eu não imaginava encontrar pessoas assim, como vocês que estão aqui comigo, meus amigos, e sabe, o pessoal do Renegados, sabe, o André, o Vertamati, que a gente falou, são pessoas fora do sério mesmo, assim, cara. Sim, e pra você ver como esse mundo é pequeno, né, cara? A Nami, que é a Miho lá no Renegados, né, ela postava capítulos da Nove Dragões lá no Renegados, então se você for lá nas crônicas Renegados, você vê alguns capítulos da Nove Dragões, antes sequer de alguma coisa que é ser inventado, cara, então o mundo é muito pequeno, e aí depois tem lá crônicas, acho que tem contos do Arieira, tem alguns contos do Arieira lá também, tem, então, cara. Antes da gente começar com a CC, a gente já tava envolvido com a galera do Renegados em alguma coisa, tá ligado, então... Não tem como, cara. Hoje, o Alguma Coisa Cast, ele é muito ligado ao Renegados. Não tem como. A Kel mesmo, que hoje é minha namorada, sim, linda, maravilhosa, ela vem lá do Renegados, sabe? Ela era ouvinte, sim, do Renegados, ela participava do Renegados. E agora ela tá aqui com a gente. Então, muitas coisas que aconteceram no Alguma Coisa Cast vêm também dos Renegados, que puta, cara, eu agradeço demais a todo mundo lá. Sou fã do Digão, como podcast, e pela simplicidade do Digão, sabe? Eu conheci o Digão lá no Encontro CC e depois eu vi ele outra vez só na Bienal. Mas ele é de uma simplicidade tão grande, cara. Eu não sei, o meu santo básico do Digão, sabe? Eu gosto muito dele. Forte abraço pra você e pra todo mundo do Renegados, cara. Vocês ajudaram demais. Cara, demais, demais, demais. Todo mundo realmente. Pô, a gente veio de Zata sempre participando com a gente. A gente já comentou o Cido, a Sadiq, o PDC, o Eric, foram lá no Encontro CC, sabe, cara? E, pô, a galera, é aquela coisa da galera chegar brincando, sabe? É tá sempre alto astral. E o que eu falo isso pra eles lá, porque o Renegados Cast sai na segunda de manhã. E, cara, quando eu comecei a ouvir o Renegados, a segunda parou. Sério, sinceramente, parou de ser aquela coisa, putz, amanhã é segunda. Porque, tipo, amanhã é segunda, mas amanhã de manhã tem Renegados, sabe? Então, eu acordava na segunda de manhã, já ia ligar o computador pra baixar o cast, pra ir ouvindo pra faculdade, cara. Sabe, eles são... E quando você vai conhecendo mais as pessoas, você conhece pessoalmente, você vê que é muito mais do que aquilo do cast, sabe? Eles são realmente todos ali, cara, são fora de série, sabe? O Bob, o Mike, cara, todo mundo é muito foda ali, sabe? A Miho, que a gente já comentou também, cara, eles são demais, né? E uma coisa que eu admiro muito no Renegados é que nem o Zá um dia me falou, né? Eles aguentam a zoeira, cara, por isso que eles descem pro play. Então, eles sempre é na onda, e é sempre uma brincadeira muito saudável. Então, um abraço pra todos os Renegados, porque eu conheci alguns, converso mais com uns do que outros, mas, poxa, só falar que é Renegado já chega na roda assim, já tem intimidade. É verdade. E agora, só falar uma coisa, então. Bruno do Renegados, se o Bruno achou que eu esqueci, não, Bruno. É porque, como quem ouve Renegado sabe, o Bruno tá sempre atrasado, eu tinha que deixar ele por último, então. Abração pro Bruno. E aí, gente? Bem, a quem fala é o Renato, ou Boy Magia, como vocês quiserem. Então, eu tô gravando esse fala do ACC, maravilhindo, tá completando um aninho agora, que foi fantástico participar disso. Mesmo não participando ainda de nenhum cast, eu sou ACC, porque eu tenho um documento pra provar isso. É isso aí, gente, eu sou ruim pra falar, e eu quero mandar um beijo, um abraço pra todo mundo mesmo. Porque se for falar nome aqui, esse áudio vai durar pra cacete, não vai dar tempo, mas, nossa, gente. Gente, eu gosto de vocês. Ah, esses dois, coração. É isso aí, gente. Fantástico. O CC é muito legal, mano. E foi muito bom participar do isso durante esse um ano. Aconteceu. Conheci pessoas fantásticas. Foi muito divertido. Eu fiz amigos que eu nunca pensei que eu ia fazer nesse tempo que a gente conheceu. Onde tudo começou lá na SkyNerd. A gente passou pro Radical. Tudo que foi feito. Todos os projetos. Tudo que a gente coloca pra frente. É muito bom. É muito divertido. Sou muito grato a tudo que, tipo, aconteceu em volta. Foi criado do CC. As pessoas, a comunidade. O engajamento. Programa. E é isso aí, gente. Que venha mais muitos anos fantásticos de alguma coisa que é. Tchau! Outro que ajudou a gente pra caramba, de uma forma, acho que não só divulgando e etc, como as pessoas fazem, né? Mas conversando mesmo, como um amigo. Eu falo, não é da boca pra fora, ele não é meu amigo, cara. Ele é um irmão, assim, cara. E tipo, o Renan, ele tem um canal no YouTube, todo mundo conhece, o Retalho Pop. E as opiniões dele são muito originais e são muito singulares. Ele não vai ver outra parada pra formar a opinião dele em cima daquela parada, sabe? Ele chega no tema e forma a opinião dele, Renan Fileto. É ele que tá falando. Algumas pessoas até falam, pô, não sei o que, a opinião ficou meio assim, mas, cara, é a opinião dele. E essa é uma marca que ele tem e eu acho que ele nunca vai perder isso. Sim, se ele perder isso, ele vai deixar de ser o Renan que a gente conhece. E eu lembro até hoje, cara, quando eu cheguei no Renan pra gente falar de parceria, né, Leda? E falar, pô, Renan, vamos pôr você lá no blog, não sei o quê. E, cara, a gente começou a trocar ideia com o Renan. Puta que pariu, o cara foi de uma simplicidade. E começou a agregar ideias de uma forma tão natural que eu fiquei abobalhado. Às vezes eu falava, pô, Renan, o seu microfone, você precisa de um microfone novo. Aí ele mandava assim, pô, vou providenciar. A gente falava, pô, sei lá, a iluminação, ele, não, vou arrumar... Sabe, o cara se mostrava tão afim que ele dava uma energia a mais da gente querer fazer a parada, sabe? O Retalho Pop, desde quando ele entrou no post do ACC, desde quando a gente formou a família ACC, o Retalho Pop tá lá e ele não vai sair de lá nunca, sabe? Nem que a gente ganhe o prêmio do melhor podcast do mundo e vá pra puta que pariu, a gente nunca vai tirar o Retalho Pop do nosso post, cara. Porque o Renan, ele foi de uma amizade, a palavra é essa, de uma amizade tão grande, que não tem como tirar o cara, sabe? Não tem como. Ele me chama de padrinho hoje, eu acho foda, ele deu muita risada. E o Renan é muito foda, cara. Um abraço pra você, mano. Cara, o Renan, eu sou suspeito pra falar, como eu falei, o Renan é um irmão mesmo. Eu não vou dizer que é um irmão que eu não tive, porque eu tenho dois irmãos, mas é mais um irmão, sabe, que eu fiz assim na vida. O Renan, eu morei com ele na mesma república, assim. E uma coisa muito engraçada que foi o Renan que me apresentou o Nerdcast, que foi o primeiro podcast que eu ouvi. Então, aquilo que a gente falou, a gente tem uma relação de ter se conhecido na RC da Skynerd, de ter se conhecido na Skynerd, então a gente tem uma relação com o Nerdcast. E eu tenho uma relação com o Nerdcast por causa do Renan. Então, cara, o Renan meio que é o cara que fez eu estar aqui hoje junto com essa galera, sabe? Porque se eu não tivesse conhecido o Renan, talvez eu não tivesse ouvido o Nerdcast, não tivesse conhecido todo mundo aqui. E assim, o Renan, eu sou suspeito a falar, assim, porque, como eu disse, é um amigão mesmo, assim. É um cara que a gente passou por momentos difíceis, eu, e ele tava em um momento difícil também, e a gente tava junto ali, cara. E o Renan é um cara que tem sempre a cabeça a mil, assim, sabe? Sempre pensando uma coisa nova, querendo... Ele sempre quer... E tem essa coisa... Às vezes, o Renan passa uma imagem de que ele não é humilde, mas eu conheço bem, e todo mundo conhece bem, o Renan sabe que ele é, cara. Ele é um cara muito humilde, que tá ali querendo sempre crescer, sempre melhorar. E ele tá fazendo as coisas pensando no público dele, sabe? Ele não tá fazendo pra se mostrar. É que ele realmente é um cara muito inteligente, um cara que sabe muito, um cara que tá... E que tem algo pra dizer, sabe? Não é eu vou dar a minha opinião, eu vou ser polêmico por ser polêmico. Não, ele vai dar a opinião dele porque é o que ele acha realmente, assim. E, cara, eu vou parar de falar porque é complicado falar do Renan, que é, cara, é foda, assim, é meu irmão pra sempre. Muito legal isso, cara, muito legal. São as coisas que a internet proporciona pra gente, né, cara? Já foi o tempo da internet servir pra você pesquisar alguma coisa, sair dela e assistir televisão. Hoje em dia você tem amigos de verdade na internet. A gente vai chegar aqui a falar de alguns ouvintes que marcaram alguma coisa que é, sim. Alguns ouvintes marcaram a gente. Se não fossem alguns ouvintes, todos os ouvintes, né? Mas algum especial. Se não fossem vocês com as brincadeiras, os e-mails, a gente não ia estar onde a gente está aqui hoje. Tinha ter dado um prosseguimento na bagunça, né, cara? É verdade. Oi, eu sou a Rafaela e eu sou uma ouvinte relativamente recente do Alguma Coisa Cast. Eu comecei a ouvir o cast por indicação do Renato. Na verdade, eu ficava enrolando ele sempre, sabe? Ele me passava o link e eu, depois eu ouço e tal. Daí um dia eu acabei pegando pra ouvir mesmo e foi o cast de histórias de escola. E a partir de então eu me tornei uma ouvinte assídua e ouvia e fazia maratonas, assim, sabe? Pra tentar ouvir todos os anteriores. E eu gostei muito. Logo de cara, assim, eu achei que tinha uma harmonia muito grande entre os integrantes do cast. E eu acredito que é isso que faz dar certo, sabe? Além do fato de vocês serem extremamente acessíveis aos ouvintes e terem um carinho muito grande com a gente, né? Previamente eu conheci a Sally, de um grupo relacionado a Tolkien também. E hoje eu também tô fazendo parte do grupo que ela montou do Encalhadinhas de Alma. E vocês são sensacionais, gente. Eu acho que foi o que eu falei. Tem muita harmonia e é isso que faz dar muito certo. E eu queria agradecer esse carinho que vocês têm com a gente e desejar muito sucesso pra vocês. Beijo, gente. E, cara, não dá pra gente alongar tanto assim como a gente se alongou, porque a gente tá falando meio da galera que tava ali desde o começo, mas não quer dizer que a galera que a gente conheceu depois seja menos importante. Tem uma galera que foi muito importante pra gente também, que tava sempre divulgando, que a gente recebe e-mails, às vezes as pessoas falam, eu conheci você porque alguém indicou, entendeu? Então, a gente tem que agradecer muito aí ao pessoal do Dragões de Garagem, como eu falei, o Luciano, eu fiquei na casa dele lá em São Paulo, ele gravou com a gente, e eles sempre estão divulgando também alguma coisa cast. Muito obrigado à galera do Dragões, que é foda pra caramba. A galera do Transmimento Cast aí, o Jorge e o Carlos, que estão mandando e-mail, participam aqui com a gente. As meninas gravaram com eles lá, o Febrini gravou com eles. Cara, muito mesmo vocês também pelo carinho aí. Tem a galera, não, tem a galera do Orcast agora, né? A Luísa e o Gabriel, que estão, poxa, são fora de sério. Né? Desde o começo eles já começaram uma parceria aí com a gente, gravaram com a gente gravou com eles. E mais a galera que também não é de podcast, mas que entrou pra família, assim, sabe? Tem o Gil, lá do Load Games. Cara, o Gil é sensacional. Ele mandou uma mensagem no Twitter um dia indicando... que vocês não fazem um podcast de Homem-Aranha? E aí eu conheci o canal do Gil, e aí a gente começou a trocar ideia todo mundo aqui, e aí o Gil gravou com a gente. É uma pessoa fora de série também, que sinceramente, coisas que a internet proporciona uma oportunidade da gente conhecer esse tipo de gente, sabe? Que a gente não conheceria normalmente, assim. O Gil é fantástico também. Outro é o Thiago Santana, lá de Londrina, que tem a página do História em Quadrinhos, que gravou com a gente já mais de um episódio aí. O Thiagão também, pô, tá sempre aí com a gente, sempre dando força, sempre dando apoio. E essa coisa, sabe, de você fazer amizade como seria se não fosse a internet, sabe? Então, realmente, nós somos muito gratos à internet por proporcionar essa possibilidade. Muito gratos a essas pessoas que estão sempre apoiando a gente aí. Verdade, cara. Por que eu escolhi o ACC pra continuar ouvindo? Simples, porque vocês são divertidos. Só tem amigos entre o elenco fixo do ACC. E tudo começou por causa que eu ouvi os Renegados e vi a propaganda da Arieira, né? Então, se vocês me têm como ouvinte e como amigo, agradeçam a Arieira. A gente não pode deixar de falar também dos ouvintes, né? Que o Febrinho já citou que, tipo, sem eles a gente não seria nada. Afinal, um podcast é feito porque as pessoas ouvem, né? Porque a gente tá gravando isso aqui porque tem alguém que vai ouvir isso. E, porra, eu acho que, no fim, eles são os mais importantes, né? E quando... eu fico feliz pra caralho quando eles dão um retorno. A gente vê, pô, isso tá chegando em algum lugar, sabe? Alguém tá ouvindo, alguém tá gostando. Que nesses dias eu entrei no meu Instagram, né? E um cara comentou num desenho meu, falando tipo, pô, desenho legal, não sei o quê, deu uma dica lá e tal. E aí depois ele pegou e mandou embaixo assim, e adoro suas participações em alguma coisa cast. E eu fiquei tipo, cara, eu tô um fã no Instagram. Caramba, eu falei, tipo, tem alguém que me conhece, que me ouviu lá e tá aqui no meu Instagram, que legal. Eu fiquei muito feliz. E aí depois que eu me dei conta, sabe? Tipo, pô, essas pessoas que ouvem a gente, né? Ah, e outra coisa que eu queria aproveitar o espaço aqui pra falar. Tem um monte de gente me adicionando no Facebook e eu não sei quem é. Então eu vou pedir pra vocês, tipo, se vocês forem me adicionar no Facebook, manda com uma mensaginha, tipo, dou alguma coisa cash, alguma coisa assim. Porque eu não costumo adicionar pessoas que eu não, tipo, não sei nem quem é. Mas se você falar lá, tipo... mas é que é foda, né? Vai aceitando todo mundo estrela, e chega lá, você não estrela. Sabe quem é ninguém. Só dedê com os trap, Boa! Cara, eu vou falar a verdade. Olha, eu vou perguntar, na verdade, Febrino e Markendorf, alguém adiciona vocês? Porque ninguém me adiciona, cara. Agora a Luanda e a Grox são as meninas que são bonitas, tá todo mundo adicionando. Olha aí. Entendeu? Agora, olha pra esses barbados aqui, feio pra caramba. É verdade. Mas é que é foda, tipo, se você me ouviu em alguma coisa cast e tá me adicionando por isso, me avisa lá, porque senão vai ficar pendente, eu nunca vou te aceitar. Nossa senhora, não, cara. Não é muita marra, não. Puta que pariu. Para de pros ouvintes. Fazer um adendo aqui ao que a Grok falou. Eu tenho contato direto, né, com os ouvintes, porque eu respondo os e-mails, às vezes com um pouco de atraso, né, mas eles sempre entendem, porque eu mando, acho que uma bíblia pra eles, e eles têm toda a paciência do mundo comigo pra poder ouvir, pra poder ler. E muitos deles me retornam, e isso é muito gratificante pra mim, porque toda vez eu escrevo, né, que sou eu que tô enviando o e-mail, sou eu que tô respondendo, e eles respondem de volta, e é muito gratificante pra mim ver que eles realmente ouvem e assim, muita coisa do que a gente faz ali no cast, principalmente nos casts que a gente grava que é mais de zoeira, mais histórias assim, da vida, a gente acaba falando muita coisa da nossa vida, né? E eu lembro que na hora que eu fui, por exemplo, no encontro ACC, o Michelin tava lá e eu falei assim, cara, teve uma história que eu contei, eu acho que no de TPM, que eu fiquei morrendo de vergonha depois que eu ouvi, sabe? E ele falou assim pra mim, eu sei qual a história que é. Então você é a menina que chorou no banheiro, não é? E eu falei... Que legal. E aquilo assim... Eu fiquei pensando, sabe? cara, como assim? E eles, tipo, a pessoa vai sabendo parte da sua vida e ela participa também, ela também tem as histórias de merda dela e elas compartilham com você. Sim. E elas perdem um tempo, mesmo que ínfimo da vida delas, respondendo pra ti. Elas querem um retorno também, porque elas respondem de volta. É a experiência da troca mais pura que tem. E eu sou muito grata, assim, de poder responder o e-mail, porque eu acho que é o resultado do que a gente faz. Então, me permitiram responder e, caraca, eu acho que é a melhor parte que tem, sabe? Eu fui muito sortuda. Aí, tipo, a gente vê isso até naqueles podcasts que a gente fala, tipo, desilusões amorosas, tipo, mande a sua e tal. E, poxa, quanta gente não manda, conta a história deles também, né? É muito foda. Né? A gente tava começando a assistir. Qual que é o Desilusões Amorosas? É o 13? Uma coisa assim, não é? O 11? É, por aí. É bem do começo, É, tipo, a gente recebeu muito e-mail, muita história, sabe? Deu pra fazer o programa de uma forma muito legal. Ano que vem tem de novo, a gente sempre vai fazer. Mas, pô, foi muito maneiro, cara. Acho que foi a primeira experiência da gente trabalhando diretamente com as histórias, né, da galera. Foi muito massa, cara. Tanto que a gente não tinha certeza se a galera ia mandar e-mail pra aquele especial. E vocês podem olhar, é o especial, é o programa que tem mais participantes. Tinham, sei lá, 13, 14 pessoas participando. E todo mundo tinha uma história pra contar, porque se ninguém mandasse e-mail, a gente contava as nossas e fazia o programa. Mas, cara, pra mim, pelo menos, foi uma surpresa a quantidade de e-mails que a gente teve, sabe? Foi a primeira vez que eu falei, caramba, tem gente realmente ouvindo isso e a galera quer participar. Foi muito bem lembrado aí, Grock, esse especial, porque, cara, foi assim, aquela hora que realmente caiu, pra mim, pelo menos, a ficha, assim, de que, caramba, sabe, o quanto a gente tá conseguindo chegar na galera e o quanto a galera tem esse contato de, pô, vou contar uma história. Desilusão amorosa, a gente fez um tom de brincadeira, mas é uma coisa que é pesada, sabe? E a galera tá compartilhando essas histórias com a gente. Sim, sabe? Cara, isso foi muito especial. Olá, pessoas, aqui é o Ricardo, os mais próximos me chamam de Suki, e eu só tenho que agradecer a esse pessoal amorzinho desse cast, que eu conheço há tão pouco tempo e considero pacas. Não, sério, gente, eu adoro o ACC, eu não escutei todos ainda, mas eu acompanho o trabalho do pessoal desde o começo, sabe, desde do site até as brincadeiras que eram só o RPG no Radical, e a brincadeira ficou séria e virou um cast maravilhoso, um cast que tá no meu feed, né, que agora eu sou um ouvinte assíduo, posso ganhar o adesivinho de ouvinte agora? Não, mendigo. Não, gente, parabéns a todos os envolvidos. A gente teve ouvintes que se tornaram participantes do cast, entendeu? Porque a Kelly começou como ouvinte, a Sally começou como ouvinte, sabe? O Caldana começou como ouvinte. E hoje essa galera tá aqui junto com a gente. O Branco, exatamente, sabe? Uhum. Essa galera que hoje faz parte da nossa família aqui, né? A Kelly faz mais parte da família do Febrino ainda, mas enfim... Mas assim, sinceramente, essa coisa de... E não só quem não grava com a gente, cara. Mesmo quem não grava, gravou, sabe? O Hidalgo já gravou com a gente aí. Mas, pô, tem uma galera, sabe? A Loia Cone, o Fernando Camargo, o Xarapova, o Madeira, o Michelin. Cara, se eu começar a citar, vai ser foda que eu vou esquecer. Alguém vai ficar chato. Mas, pô, essa galera que tá sempre participando. E mesmo quando não mandam e-mail... Por favor, mandem e-mails. Mas mesmo quando não manda... Ratai! Exato. Cara, a gente sabe que a galera tá ouvindo. A galera tá lá, tá no Twitter, tá no Facebook, tá no e-mail, tá no comentário no site, sabe? A galera tá participando sempre. E é isso, o Febrino já falou isso. Esse é o nosso pagamento, sabe? São os likes, são os comentários. Mas é isso que faz a gente realmente seguir aí, sabe? Continuar com essa parada, dando força pra gente. A galera que tá no Zap Zap, pô, às vezes eu acordo de manhã, tem 385 mensagens no grupo do WhatsApp, mas vamos lá, vamos ler, fazer o quê, né? E, cara, a galera tá vindo zoeira sempre, sabe? Naquela... É isso que dá força pra gente, cara. Eu acho que os ouvintes talvez não saibam o quão importantes eles são pra nós, assim, pra que a gente continue com isso, assim, cara. A gente não tem como agradecer ao apoio da galera, sabe? É muito foda, cara. E vocês que escutam a gente, são nossos amigos, cara. Pra mim, vocês são amigos, tá isso, ligado? Cara. Por exemplo, a gente recebe e-mail de uma galera, a gente recebe e-mail do, sei lá, do Padu Aragorne, do Jorge, da... Roberta Loiacone. Da Rô, né, cara? Rô, eu já falei, a Rô é uma das ouvintes número um, que eu considero uma das número um. Tem o Xarapova. O Xarapova é um apelido que a sim, gente sim. inventou. A gente inventou e hoje ninguém consegue mais chamar o cara. Cara, coisa. Eu ia falar isso. Eu acho que o Xarapova foi a... Eu acho que o Xarapova foi a primeira zoeira que a gente fez, que a gente zoa todo mundo. Primeiro que a gente zoou o nome e que pegou, e a brincadeira foi o Xarapova, cara. E, cara, ele recebeu numa boa aquilo, sabe? O segundo e-mail que ele mandou já a Murilo Xarapova, sabe? É muito legal isso, a pessoa entender também a brincadeira e entrar na zoeira, cara. É muito legal. Sim, cara. E é muito gratificante e natural. Uma outra pessoa que deixou um dos primeiros comentários lá no blog e tá aí até hoje com a gente e... A gente conheceu lá em São Paulo, não no encontro, mas a gente conheceu, é a Cláudia Dugin, cara. Que olha, a Cláudia é sensacional. Nossa, cara, ela é uma... A Cláudia, inclusive eu vou dizer, eu estou usando a boina que você me deu de presente lá em São Paulo. Tá, eu estou usando aqui, cara. E, meu, a Cláudia, ela tá sempre participando com a gente, dando ideia. E, meu, eu acho que a Cláudia, ela posta no grupo dos ouvintes, por exemplo, mais do que a gente mesmo, cada um posta, sabe? Ela sempre traz alguma coisa muito legal ali. Ela, sabe, tem um episódio, acha alguma coisa relacionada ao episódio, ela posta nerdice ali sempre. E a Cláudia eu tinha conhecido no, na Sky Nerd ainda. E, cara, a Cláudia é uma escritora fantástica, assim, a gente não tem o que falar, e ela é realmente, pra gente aqui, mais do que uma grande amiga, entendeu? Valeu mesmo, Cláudia, pelo apoio desde o começo, cara, muito obrigado. Ela compartilha dos nossos episódios, tá sempre ali, tá, fazendo com que a gente chegue às pessoas que a gente não chegasse da forma normal, assim. Muito obrigado mesmo, Cláudia. Muito massa. Pode falar, Cláudia, gente. Fala, A Cláudia é muito massa, como ouvinte, como amiga. Eu lembro até hoje, nos tempos de Sky Nerd, quando eu tava lá com a minha Nova Dragões, minha querida Nova Dragões, a menina dos meus olhos de ouro, a Cláudia me ligou ao telefone, cara, e a gente ficou tipo umas 3 horas conversando. A Cláudia tava lendo, ela já tava no capítulo, sei lá, 39, uma coisa assim. E a gente ficou trocando uma ideia sobre a história, pai. Eu falei, caraca, velho, uma pessoa que eu conheci na Sky Nerd, tipo... Eu nunca tinha falado com ela direito, sabe? Pediu meu telefone, me ligou. A gente conversou pra caramba sobre escrita e pontos altos, pontos baixos e coisas que deviam melhorar e coisas que estavam certas. E foi muito massa, cara. Foi muito foda. Cláudia, um abração pra você, cara. Tive o prazer de conhecer ela em São Paulo também, eu e o Raul. Temos fotos e tudo mais. E depois tive o prazer de reencontrá-la na Bienal. E, cara, ela é sensacional. Não tenho o que falar. A galera de Alguma Coisa que é este, ou do Acessei para os Íntimos. Aqui é o Thiago de Londrina, e eu vim aqui dar os parabéns pelo primeiro ano do podcast, que é fantástico, a equipe é muito boa, os temas são sensacionais, e eu vim agradecer também ao Febrino e ao Arieira pelos convites, de dois podcasts que participei, do Wolverine e do Justiceiro, esse último especial, porque eu estava num momento muito mal, e... Enfim, sem o pessoal saber, me ajudou muito a participar do programa, me ajudou bastante, muito divertido gravar, o resultado também fica excelente. Enfim, tô aqui esperando, quem sabe, o próximo convite. Eu sempre me convido, o pessoal já sabe disso, não é novidade para ninguém. Mas eu queria agradecer mesmo a todos vocês, a equipe inteira, aos ouvintes, que sempre, com certeza, colabora muito com vocês. E... Enfim, acho que era isso mesmo. Eu tô aqui tentando pela 15ª vez tentando gravar isso, eu não consigo. Passa moto, passa carro. Sentou um velhinho aqui do meu lado e falou, não consegue, né, Moisés? Que tá difícil aqui. Ué, agora acho que vai. Parabéns a todos aí. E mais 10 mil anos de Alguma Coisa Cast pra todos. Valeu, abraço. A gente, nesse tempo todo de programa, a gente recebeu e-mail pra caralho. Um monte de e-mail e tal. E a gente já teve, cara, apenas um ano de programa. E a gente já teve tantas participações, mas tantas, cara. Eu queria ler algumas verdade, aqui. Cara. Mas, puta, são muitas, cara, ó. A gente já teve participação do Luan, do Lucas Grock, da Camila Torres, do Daniel Dyke. Meu irmão! do Bruno Belmonte, que a gente carinhosamente chama de Átila, da Fernanda Cabate, do Luciano Cupim, lá do Dragões de Garagem, o Branco, que agora é membro do ACC, o Luizinho, cara, o Rafael Blantes, Thiago Santana, do História e Quadrinhos, também já é ACC, Renan Fileto dispensa comentários. A Tati, cara, a mulher do Rodrigão que faz as nossas artes, que agora é ACC também. Já participou de dois programas, ela manda muito bem. A gente teve o Rafael Caldana, que era ouvinte, se tornou participante, assim como a Kel, né? A Kel era um ouvinte, se tornou participante também. A gente tem o Thiago Drake, do Renegados, que já participou duas vezes, sempre mandando muito bem. E tivemos agora o Wilde, o Hidalgo, nosso grande amigo do WhatsApp, participou do regionalismo e mandou bem pra caramba também. Temos o Gil, temos o Kutkikut, olha aí. Começou com uma brincadeira. Que é lá do Renegado, né? E ele gosta mesmo do ACC, cara. Aí eu falo com ele PM e ele fala, cara, eu gosto muito do ACC. Eu gosto muito de ouvir vocês. Manda e-mail semanalmente, assim. Sim, cara, manda muito bem. É sagrado. Primeiro eu vou abrir um parênteses. Dele. Vou abrir um parênteses aqui, cara. O Dzá mandou e-mail agora, essa semana. Ele tava em Santa Catarina na Oktoberfest e ele arrumou um tempo pra mandar e-mail, cara. Sabe? Em vez de beber, ele parou de beber e mandou e-mail pra gente, cara. Isso é foda demais. Puta que pariu. Ou não parou, né? É. Tava bebendo e mandando. É, também. Bebendo e gravando. Exato aí. Tivemos também o Gabriel Amêndola e a Luísa, né, lá do Orcast, gravou com a gente o programa aí de... o crossover, né, entre Constantine e Irmãos Winchester, mandaram muito bem também, tal, foi uma briga feia pra caramba. Sim. Então, cara, em apenas um ano já aconteceu esse monte de coisa. Tivemos agora o dia do podcast, o Alguma Coisa Cast foi a sétima parada mais citada no dia do Brasil, cara. Tem noção? Foi, cara. Muito foda isso, cara. E tipo, a gente tá começando agora. Orgulho, mano. Eu fiquei feliz pra caralho quando eu vi. E aqui, eu vou falar agora, a gente tem que agradecer. Ela era pra estar aqui com a gente, teve problemas técnicos e não pôde. Mas muito obrigado a Sally, a nossa querida Celinha. Que, cara, ela deu sangue nesse dia do podcast, cara. Ela ficou no Twitter o tempo inteiro. Legal. E assim, ela fez contato, cara, com uma galera. Ela realmente, a Sally, ela dá o coração pelo Alguma Coisa Cast, assim, cara. A gente não tem como agradecer a Sally por tudo que ela fez pra gente aqui, cara. Obrigadão, Sally. Valeu, Sally. Você é foda, ela mano. Recebeu a hashtag do ano de Sally participativa, né, cara? E no dia do podcast, a Sally foi a quinta pessoa no Twitter mais participativa do dia do podcast. Olha e alguma coisa que a gente falou, o oitavo. E o detalhe, era a Sally que tava cuidando do Twitter de Alguma Coisa Cast naquele dia. Então a Sally ficou em quinto, mas o oitavo lugar foi por causa da Sally também, sabe? Então, cara, a gente não tem como agradecer, cara. Sally, muito obrigado, realmente. Ela ficou e ela é... ficou, cara. E assim, aquilo que a gente falou, a Sally começou como ouvinte, sabe, mandando um e-mail. Logo os primeiros e-mails foram da Sally. Sally, que tem o melhor sotaque de todos. É verdade. O melhor sotaque do mundo, velho. Ela toma uma breja. Pra quem não lembra, a Sally começou com uma série mão de fada. Exato, cara. E a Sally, assim... Por exemplo, o analismo foi a Sally que deu ideia, ela que montou a pauta, sabe? Foi a Sally que encabeçou o cast, cara, que é um dos casts que a galera mais curte, assim, cara. Foi o cast que a gente teve mais e-mails, foi a Sally que deu ideia do cast, sabe? Então a gente tem muito que agradecer a ela mesmo. Principalmente os São Paulinos, né? Não, porque a família a gente não... Os São Paulinos tem que agradecer ela. São Paulistas, é verdade. Uma parada que move... Existem vários podcasts por aí, vocês podem procurar. E existem várias coisas que movem esses podcasts. Por exemplo, tem um que o que me move é o patrocinador, sabe? O outro que me move é a pesquisa. O outro que me move é a interação com a galera e tal. E eu falo aqui, acho que em nome de todo mundo, sem sombra de dúvidas, apesar de estar bêbado pra caralho. Quem move, cara, o Alguma Coisa Cast é a amizade, cara. Tanto a nossa amizade, quanto a amizade da gente com os ouvintes. Se não existisse essa amizade, não ia ter ACC, porque a gente não ia conseguir fazer, sabe? A gente é muito amigo e durante a história do ACC, pessoas foram saindo e foram... Tipo, foi acontecendo um afunilamento da amizade, sabe? Se a gente não tivesse passado por essa peneira da amizade, talvez a gente não fosse o que a gente fosse hoje. Mas certamente só ficaram os amigos de verdade, cara. E hoje a amizade move ou Alguma Coisa que é pra frente. Isso é verdade, cara. Com certeza, com certeza. Qualquer coisa. pisar pra cima. Coloca aí, coloca, cara. Eu acho que a gente tinha que fazer aquela camiseta que nem daqueles cara que cantava sertanejo antigamente, um com a letra A, outro com a letra M, sabe? Nossa, verdade, cara, verdade. Fala galera, Vinícius Hidalgo aqui, diretamente de Pernambuco. Vim falar rapidão como eu conheci o ACC. Primeiro de tudo, né, o convívio no, na Sky Nerd fez ter as amizades. É, o RC também ajudou pra caralho. E daí foi amigo no Face, não sei o que. Até que um belo dia eu, porra, conversando de WhatsApp, né, vou juntar a galera que conheci na Sky Nerd, que era todo mundo amigo em comum, pra juntar num grupo WhatsApp, né. Aí beleza, juntei, pá, e conversa, não sei o que. E tipo, dali, tanto do WhatsApp quanto do Face, eu ouvi a galera falando do ACC, não sei o que. E massa, né, até aí. Tipo, foi passando o tempo e a Sally, ela ela pediu pra adicionar também os queridíssimos manda-chuvas do ACC, né? O Febrini e o Arieira, o Capeta Mineiro. E, cara, aí eu, pô, vou ouvir o programa dos caras, né? Porque depois os caras vão me cobrar aí, não sei o quê. Não, tô brincando. Aí eu vou ouvir, né? O primeiro que eu ouvi foi Brigas e Porradas. E eu, cara, gostei pra caralho. Depois eu ouvi os Animais Bizarros também, eu achei moda. É, histórias de colégio com o truque da adivinhação do Febrini, porra, do caralho, velho. Aí pronto, velho. Eu virei fãzaço do programa. Sempre que eu posso, eu tô aí falando pros meus amigos daqui, ó, escuta o ACC que é foda. Sempre que eu posso, eu fui mandando montagem no grupo, Facebook, zoando a galera lá. Usou muito o Arieira. Beijo, Arieira. Gosto pra caralho de... já participei de um programa também. Os caras me chamaram. Foi foda pra caralho. Eu, pernambucano. O regionalismo. Tava lá com uma parcela nordestina do programa. E, cara, foi muito foda. Os caras são do caralho. Febrini, Arieira. Tem a Luanda também. Gosto pra caramba dela. A Selly, paraense. É, o Léo também, o Léo é uma onda. Tem uma galera da porra. E cara, vocês fazem. Me dão alegria na hora do busão, ouvindo o podcast. Vou escutar um agora. Tô gravando isso aqui, vou escutar. E é isso aí, velho. Beijo pra galera da CC. Um beijo grande também pro NerdZap, que vocês nunca entrarão. É, não, eu tô brincando. Vocês vão entrar. Falou aí, galera. Sucesso. Mais 300 anos de ACC. E vamos embora, porra. Abraço! Galera, esse cast foi uma bagunça do caralho. Não, pera. Bom, agora eu vou roubar o lugar do host e eu tenho uma surpresa. Não tá na pauta. Eu queria saber... pegadinha do malandro. Eu quero saber de cada um aqui. Agora vai ter que escolher na surpresa qual é desses casts de um ano, qual é o seu cast favorito. Vamos lá. Febrine, qual é o seu cast favorito? Chupa! Meu cast favorito é Rolezinho da Terra-média, porque fala do Papai Tolkien. Boa. Ficou legal, cara, pra caramba. O meu cast favorito é o dos micos e mancadas. Eu adorei gravar esse cast, muito bom, engraçado. Muito tem umas histórias muito boas e eu lembro dele até hoje. Muito bom. O meu cast favorito é ainda o de Desilusões Amorosas. Eu acho que, porque, porra, foi o primeiro cast que a gente teve uma interação muito legal com os ouvintes. Muito bom. E foi um cast que a gente zoou pra caramba, cara. Assim, decepções mesmo que eles tiveram na vida e a gente teve um feedback muito positivo. E isso me deixou feliz demais. Boa. Eu acho que o melhor cast que até hoje teve, na minha opinião de merda, é que é o de Coisas que Irritam. Porque foi o primeiro que eu participei, apesar da minha voz ter ficado uma bosta e todo mundo ter falado que meu microfone tava bom e depois o senhor editor me deixou quase é que de novo, mas tudo bem. E é toda vez que eu vou no mercado, e vejo aquelas sacolinhas, eu lembro perfeitamente da situação da sacolinha das velhas que consegue abrir, eles não. Porque realmente é uma verdade universal. Só as velhas conseguem abrir aquela porcaria. Eu recomendo. Bem. Não, fica quieto. Eu vou chamar. Alheira, qual é o seu cast predileto? Cara. Ô, caixa de leste? Eu estou tentando entender o que ele diz. Calma. Jesus iluminado. Mas assim, cara, eu lancei o desafio e é muito difícil escolher, porque eu ia falar o Desilusões Amorosas exatamente pelo mesmo motivo da Luanda, da gente ter tido a interação. E, cara, foi muito legal. Mas um cast que me marcou muito, e eu me arrependo até hoje porque não deu pra participar da gravação, é o cast de TPM. Cara, eu lembro que eu chorei de rir esse cast, foi do começo ao mesmo. Fim. Foi muito e eu me bom. Sentia, cara, como... Eu me sentia como um ouvinte, sabe? Porque eu não sabia do cast antes, eu fui ouvir quando saiu só. E esse cast realmente foi muito bom. É do caralho, ouçam aí. O de TPM é muito legal, também. Cara. Muito maneiro. Muito bom mesmo, eu gosto demais. Passei o mico na van, né? Porque fiquei rindo que nem idiota na van, mas tudo bem. Quem nunca? E aí, galera linda do ACC, aqui é a Roberta Loiacone, mais conhecida como Roberta Jagacone. E bom, vou mandar meu áudio pra vocês e tentar com menos de 5 minutos, né? Mas vamos lá, vamos que vamos. Eu conheci o Alguma Coisa Cast através do Murilo Xarapova, meu amigo que eu conheci no trabalho. Primeira vez que eu ouvi o cast foi bem no comecinho do ano mesmo. E o primeiro cast que eu vi foi Histórias de Bebedeiras. Nisso que eu já comecei, eu já ouvi as risadas do Febrini, eu já comecei a gostar, entendeu? Aí, beleza, eu ri, morri de rir com todas as histórias, com todo mundo. Aí eu comecei a ouvir Micos e Gafes, que eu também adorei, entendeu? E nisso eu senti aquela sintonia que vocês tinham, aquelas zoeiras, brincadeiras, e vocês colocaram tudo isso no podcast e ficou muito, muito gostoso de se ouvir, ficou maravilhoso, entendeu? Daí eu me apaixonei cada vez mais por vocês. Então teve até um dia que eu comecei a curtir a página do ACC e o senhor Marco Febrini, ele me adicionou e... E foi assim, eu comecei a adicionar a galera, comecei a conversar e descobrindo esses caras do podcast, nesses ídolos que eu era completamente apaixonada, eu descobri grandes amigos, pessoas assim que eu realmente tenho orgulho de chamar de amigo, tenho orgulho de amá-los, entendeu? Porque fazem algo tão bonito pro pessoal, ensinam, informam, nos ajudam, nos divertem, nos fazem feliz. Entendeu? É uma coisa muito gostosa. E eu queria agradecer muito o ACC, porque através de vocês eu melhorei meu estilo de vida. Através de vocês eu aprendi a sorrir muito mais. Eu ouço sempre no trabalho, quando já sai o podcast, não, já veio que saiu um novo episódio, eu vou lá no computador do trabalho, olha só. Eu vou lá e baixo e já começo a ouvir, passando pelo meu celular e já começo a ouvir. Eu ouço o ACC todo santo dia, todo dia. Tenho pastas no meu no computador também, só com os casts, desde o primeiro, né? E eu gostaria de agradecer imensamente por tudo que vocês me proporcionam. Não falando apenas dos ouvintes, mas falando de mim mesmo. Porque, assim, cara, eu nunca tive amigos, essa afinidade com as pessoas como eu tenho com vocês. Nosso grupo no WhatsApp... Nossa, é uma coisa completamente diferente do que eu estava acostumada, entendeu? Eu quero agradecer muito por vocês terem aparecido na minha vida. Eu adoro os casts, eu sou completamente apaixonada, dou risada, eu morro de risada do Febrini. Adoro as hashtags do Arieira, a Luanda é uma fofa, a Grok é super sensacional, entendeu? A Kel é um amor de pessoa, a Sally então nem se fala, a Estelinha é... top de linha, não tenho o que falar dela, entendeu? Eu com certeza vou esquecer as pessoas, mais alguém, eu vou acabar esquecendo mesmo que eu sei, entendeu? Ah, o Raul, aquela hashtag toca pra mim, Raul, é sensacional, entendeu? Então, galera, é sério, é um áudio que eu posso, vou tentar mandar, vou ver se vou mandar esse áudio pra vocês, vamos ver no que dá, né? Um beijão pra todos vocês e muito obrigada por terem aparecido pros ouvintes e muito obrigada pelo trabalho maravilhoso que vocês têm exercido até hoje. Um beijão pra vocês. Bem, galera, então pra fechar aqui, vamos às considerações finais aqui. Vamos começar com a Grok. Pô, não sei, eu falei mais ou menos tudo que eu queria falar aqui nesse cast de hoje. E é isso aí, meu, é muito importante. O Alguma Coisa Cast foi uma coisa que apareceu na minha vida e só teve coisa legal, só teve coisa positiva. Não tenho nada pra reclamar. Foi legal pra caramba e todo esse tempo que eu conheço o pessoal do Alguma Coisa Cast, da Sky Nerd, aqui do RC, o tempo que a gente passou junto, foi tudo muito, muito foda pra mim. E eu só tenho a agradecer, né, quem ouve a gente, quem compartilha, tá lá, curte a página. Cada vez que tem uma curtida nova na página, eu fico feliz pra caralho. Sempre eu imagino a nova meta. Agora deu 500 curtidas, eu sempre imagino, porra, e quando chegar em 1000, quando chegar em 2000, eu sempre imagino mais, porque esse cast é muito bom. Eu sempre imagino que a gente vai cada vez mais longe com a ajuda de todo mundo, dos ouvintes, dos casters e todas as páginas, todo o pessoal que ajuda a gente. Enfim, é isso aí. Eu acho muito foda e que o Alguma Coisa Cast continue pra sempre. Muito bem. É, muito bom. Com você agora. Vai lá, Luanda. Eu vou pegar a frase que eu fiz a entrada, né? Que eu acessei pra mim, já virou uma história de amor, porque começou aí desde o início como uma brincadeira, como tudo entre a gente começou como uma brincadeira. E hoje a gente procura sempre melhorar, escutar o que as pessoas falam. A gente fez muitos contatos. Eu desejo, assim, que a gente faça muito mais. Como a Grok, poxa, não imagino nunca um fim pra gente, porque a gente tem os nossos arranca-rabos também. Não é feito só de nuvem de algodão, sabe? Sim, sim. A gente tem sérias discussões, tanto do cast como da vida pessoal também, porque a gente já criou essa liberdade, essa amizade. Então, pra mim, é uma história de amor mesmo, é um relacionamento que eu já tenho na minha vida, que não tem como eu me desvencilhar disso. Eu faço parte de Alguma Coisa Cast toda vez, até pouco tempo atrás eu tive uma experiência que eu fui fazer uma entrevista, né, psicólogo, tal, pra entrar no banco, né, a maioria das pessoas sabe, e ela me falou assim, olha, o que que você faz fora a sua profissão que te diverte, né, que te atrai mais? E eu falei que eu gravava um programa de rádio, cara, porque não tinha como explicar pra ela também o que era um podcast. E daí eu percebi o quanto que o cast, assim, faz parte da minha vida e não tem como parar. Então, pra mim, é isso aí. Eu deixo meu muito obrigado pros ouvintes e também pros casters, que além de casters, são todos muito meus amigos. Obrigado, gente. Boa, aê, boa. Muito bom, muito bom. Coisa linda. Eu tô quase chorando, é sério. Vai lá. Nossa, foda, foda. Vai lá, Olivier. Então, meus olhos estão suando agora. Estou com suor nos olhos. Isso acontece de vez em quando, porque eu moro numa cidade muito quente. Meus olhos estão escuros da água. Caralho. Agora entendi o que ele tá tentando entender o que ele tá falando. Mas então, gente, eu queria agradecer, assim, eu sou o velho novato, não sei se eu sou mais velho daqui, mas eu acho que sim, e eu sou um novato, assim, porque bem ou mal, eu acho que foi eu da galera que tá conversando hoje que entrou por último, e eu agradeço muito essa liberdade, essa alegria de vocês de me chamarem, de pra participar e eu brincar e ninguém se sentir ofendido. E entender que, pô, sabe, a gente tá na mesma galera, assim, eu realmente me sinto muito bem acolhido por vocês, fico muito feliz mesmo pelos ouvintes, mesmo eu não ser um popular que nem as meninas que são adicionadas no Facebook, mas eu fico muito feliz, assim, que eu participe, né, mesmo que, assim, eu seja não lembrado só pela macaca. Mas eu acho legal, assim, porque eu sei que eu tô ali, entendeu? Eu tô participando, eu tô junto com vocês e é muito legal, assim, me sentir membro dessa família, mesmo que seja um primo de terceiro grau. Eu acho que, porra, a tendência é crescer muito mais. Eu acho que o ACC tem muito pra aumentar em ouvintes, em qualidade, em tudo, porque ninguém é perfeito, lógico. Mas se, assim, se manter a amizade, manter o respeito e tudo o que a gente construiu, assim, a gente que eu digo como se eu fosse o cara do que criou, mas tudo bem. Mas, assim, o que o pessoal construiu, assim, que você vê que é uma coisa que não tem, cara. Você pode pegar a maioria dos podcasts hoje, não tô querendo criticar ninguém não, gente, mas a verdade seja dita, você não vê essa intimidade toda, essa facilidade de amizade, essa cumplicidade que tem no ACC. Isso é muito legal, isso eu vou levar pra minha vida. Eu sou um cara de 37 anos, não sou um cara novo. E, porra, eu sinto isso como uma coisa realmente participante da minha vida que eu não vou esquecer nunca. Eu agradeço a todos, principalmente os ouvintes que estão aí participando. E, meu, pelo amor de Deus, fala pra tua prima, pro teu irmão, pro teu amigo, pra tua mãe, pro teu pai, pra todo mundo ouvir o ACC. Porque é um programa pra todo mundo, cara. É pra todo mundo rir, todo mundo se divertir. A gente traz informação, traz entretenimento e traz muita amizade, muito amor. E é isso aí. Chega, eu vou chorar. Porra, foda. Vamos lá, agora o host geralmente é o último, mas eu não sou um host de verdade, então eu vou começar agora. Galera, eu tenho que agradecer muito esse um ano que teve aqui, aconteceu tanta coisa que assim, vai marcar minha vida para sempre, e agradecer pela amizade da galera que tá aqui gravando sempre, que me deram apoio em momentos muito difíceis, em momentos de tensão, em momentos felizes, a galera tava sempre aí junta. Eu queria agradecer muito a galera que não pôde, por vários motivos, gravar aqui hoje com a gente. Então, cara, eu queria agradecer o Odin aí, que, pô, tá sempre com a gente aí, fazendo as artes. O Raul, obrigado. Nosso irmãozinho aí, cara. O cara, valeu, Vertamate. Valeu, Vertamate, que a gente já falou dele, cara, sensacional. A Camila Torres, cara, que gravou com a gente do Game of Thrones e que é amigaça. O Léo Rosa, porra, fora de sério, menino, gente boa demais, cara. A Kellyne, que eu vou deixar pro Febrinho falar da Kellyne, mas enfim, que é amigaça, assim mesmo. Cara, a Thaís, muito obrigado, Thaís, e a Sally, puta Sally, não, a gente não tem como te agradecer pela forma com que você abraçou esse projeto e isso que é Alguma Coisa Cast. Caralho, deixa eu falar agora, falar sério, se não é sério, é foda, cara, falar. E a galera que tá aqui hoje, Mark Endorf, cara, você falou que você é o primo de terceiro grau, que primo de terceiro grau, caralho, cara, você entrou depois, mas você entrou com o pé na porta e tapa na cara, entrou com tudo, abraçou o projeto, cara, sabe, pegou... Como se você fosse deles a toda coisa, sabe? Sabe, você tá aí. Cara, muito obrigado mesmo por tudo. Grok, cara, não tenho o que falar pra Grok. Foi talvez a primeira pessoa que eu tenha trocado ideia lá no RC. E, porra, amigaça demais, minha irmãzinha. Cara, te adoro demais. Luanda, a Luanda aqui, cara. A Luanda, às vezes a gente fica conversando pelo WhatsApp. Numa época que eu tava meio deprê aí. Não, as loucuras não, vamos lá. Teve um dia que eu não esqueço, cara, que eu tava bem. Eu tava bem depressivo num dia assim, tava mal por uma série de fatores que a Luanda vai lembrar. E, cara, eu conversei com a Luanda falou assim: pera aí, amigo, liga um Rock 7 e vamos conversar, sabe? E a gente ficou conversando horas. E é aquela coisa do apoio, não é só o cast. Isso aqui é uma coisa muito, muito importante pra nós. O cast é muito importante, os ouvintes são muito importantes. Mas aqui eu fiz amigos pra minha vida toda, sabe? É, e realmente isso é muito importante. E Febrini, não tem o que falar, cara. Meu irmãozão, cara. Porra, obrigado por tudo. Valeu. É o cara que me fez começar a escrever, que me fez... O cara que me deu sempre força, sabe? De, vai lá, cara, faz o que você quer, segue seu sonho, sabe? E que apostou nisso aqui. Tamo aí junto pra sempre, irmão. Valeu mesmo. Brigadão, galera. Oh, gente. Que bonitinho. Obrigado. Galera. Não, pera aí, eu sou o host, eu chamo. Hashtag Ariera ditador, gente. É, então. Era. Você acha, Ariera bonitinha, agora volta o Ariera babaca. Vamos lá. Olha, Febrini, suas considerações. Babaca, suas considerações, Febrini. Cara. O que eu posso dizer desse um ano de Alguma Coisa Cast que não falar diretamente a vocês, né? Luanda, cara, já escrevi um texto pra Lu esses dias no Face, falando o quanto eu a amo e o quanto a gente briga. É uma loucura que às vezes a gente não se dá em várias paradas. Mas a amizade, cara, a amizade, eu acho que não é tipo só risada, sabe? A gente dá muita risada no CC, é verdade, mas a amizade tá muito além disso, cara. Ela tá lado a lado com amor. E o amor não é só flor, como todo mundo sabe, né? Não é só alegria, não é só felicidade. Sim, sim. E não pode acabar ali. Então quando você discorda ou quando você tá num dia ruim, a amizade não pode acabar ali, sabe? Porque ela é mais forte do que isso. E tipo, a Grok, ela sabe que eu amo demais ela, cara. Os desenhos que ela fez, ela já desenhou pra mim, da minha história, do meu livro, que possivelmente vou terminar ainda. E ela é muito especial pra mim, já conheci ela pessoalmente, já dei um abraço apertado nela já várias vezes, ela sabe que ela é muito especial pra mim. conversas até de madrugada no Face, quando ela não tava tão atarefada quanto ela tá agora, e isso era muito, muito legal, dava muita risada. Olivier, cara, converso com ele até hoje, né, Olivier? A gente sempre tá falando de alguma coisa, sempre resolvendo algum pepino. É, eu posto lá, o Olivier é o cara que posta alguma coisa cast na rede. Sem o Olivier, o ACC não sai. Então pode estar tudo pronto, mas sem o Olivier não sai, sabe? O Olivier é o cara que dá, põe a cereja do bolo ali. Se ele não tiver presente, a parada não acontece. E a Kelly chegou no ACC e tomou meu coração, né, cara? Hoje, mais do que uma participante, ela é a dona do meu coração, não tenho o que falar. Raulzão também é um grande irmão meu. A própria Sally, é uma maninha, mora dentro do meu coração, sabe? E o Arieira, né, cara? O Arieira tá aí, né? Meu irmão mesmo, de verdade. Gosto muito do Arieira. Sempre apoiei tudo que o Arieira fez, cara. Desde ir pra Holanda até escrever um conto sobre sapatilhas. Sempre achei foda tudo que o Arieira fez. Acho o Arieira de uma simplicidade muito grande, sabe? Não de uma humildade, mas sim de uma simplicidade. Porque às vezes o cara é humilde, mas o cara não é simples. E aí foda-se, ele acaba com a humildade, sabe? Quando o cara é simples, cara, ele por si só se torna humilde. E o Arieira é tão simples, cara. É tão legal essa amizade com pessoas simples. E faz a gente querer sempre mais, sabe? O ACC como um todo dá um trabalho filha da puta. Eu tô bêbado, mas verdade seja dita. Dá um trabalho filha da puta, a gente se mata, é um estresse do caralho. A gente vara a noite editando, sabe? Puta, marca ali, fulano falta, não sei quem atrasa, caiu a internet, o fone tá ruim. É um monte de problemas. Mas tem um poema do Gasparetto e ele diz assim no final. E é o que eu sinto, eu acho que é o que todo mundo sente pelo ACC. Em relação aos problemas que o ACC dá pra gente, né? Que no final desse poema, que chama-se Eu e Você, o Gasparetto diz o seguinte: é só na sua frente, e eu ponho aqui ACC, que eu sinto toda a minha dor, mas é só na sua frente que eu posso sentir todo o meu amor, cara. Ai, que lindo. Caralho, velho. Eu tô emocionada. Que foda. Nossa, que foda. Ai, gente. Cara, foda. Amo foda. Muito tudo isso. Cara, foda, foda. Ai, cara. Junto, dá uma maravilhada aqui na vodka. Porra, cara. Não, galera, foda demais. Esse cast foi... E assim, antes de gravar, eu não sei, editou que se foda, né? Ele falou que é meu, mas a gente sempre quer que o irmão se foda. Então, eu não sei se ele vai cortar isso e tal, mas, cara, essa semana que eu falei, eu tava vendo os casts, vendo os comentários lá do começo, cara, passou tanta coisa na cabeça, sabe? Porra, um ano foi ontem, sabe? Que a gente começou essa porra. Uhum. E, cara, mas tanta coisa aconteceu, e, porra, lembrando disso do começo, cara, é muito foda, assim. Sinceramente, vocês são muito importantes na minha vida mesmo. Vocês estão presentes nos momentos mais importantes da minha vida. Quando eu tomei o pé na bunda, eu tava lá no RC conversando com vocês. E vocês me deram apoio naquela época. Uhum. Sabe, quando eu tô vindo agora pra cá, um momento feliz pra caramba. Vocês me deram apoio desde o começo. E, cara, vocês são muito importantes pra mim, sério mesmo. Valeu mesmo por tudo, valeu, galera. Obrigadão. Pô, tem como agradecer, não, cara. Como a Kel costuma dizer, né, cara, parece que vivemos várias vidas em uma vida só, né? Em tão pouco tempo, a gente viveu vários Sim. anos. Sim, cara, é foda. Bom, então agora eu vou ler aqui a lista de todos os ouvintes que já mandaram e-mail, deixaram comentário no site, já participaram e etc. Bom, Guilherme Vertamati, Stella Ligra, Keline Vaikunta, Rafael Caldana, Cláudia Dugin, André Bach, Ricardo Suki, Roberta Loiacone, Renan Fileto, Murilo Sharapova, Igor Weger de Castro, Priscila Facuri, Tassiana Fernandes, Flávio Michelin, Daniela Capua, Pedro Henrique, Edith, Eric Railin, Renato Almeida, Bishop, Amanda Reis, Mauro Machado, Jorge Augusto, Carlos Marcondes, Taine Freitas, Cleiton Cabral, Daniele Panhosi, Silmar Jeremia, Aline Miller, Daniel Costa, Márcio Sarta, Eduardo Asparci, Vinícius Hidalgo, Fernando Camargo, Jonatas Madeira, Branco Dum, Adriano Lemos, Saulo Correa, Rodrigo Teodoro, Marcos Alexandre de Lima, Abraão Santana, Matheus Cardoso, Álvares Dolens, Renato Santos, João Miguel Santana, Isaac Moreira, Guilherme Henrique, Gabriel Marins, Ana Lúcia Merege, Cláudio Nogueira, Ana Terra, Paulo Ramos, Rafaela Bueno, Tainá Cardoso, Beatriz Lima, Adriana Cardoso, Felipe Silva Santos, Lara Bicalho, Padu Aragorn, Priscila Betis, Bernard Coutinho, Anderson Fukushig, Lucas Silva, Gabriel Scarpa, Edson Lucas, Diego Nogueira, Carlos André, Diana Cagneta, Giovanna Loiacone, Daniel Guizzi, Felipe Garcia, Ari Melo e Yara Carmin. O primeiro parceiro do ACC, por incrível que pareça, foi uma pessoa, uma única pessoa, cara. Não, porra, não fode, é mó legal isso que eu vou falar. Não fode, é mó legal. Vou falar. Ô Grock, oi. Grock, coloca um pão, meu pão, meu pão. Não, foi foda, porque ele foi muito nobre, cara. Eu vou falar de novo, peraí. É importante a gente falar aqui, apesar de a gente estar tudo bêbado, a maioria. É que as coisas alguma coisa cast. É um mentiroso. Só elas... você que tá bêbado e tá falando. Só eu, é. O Ariel já tá trançando as línguas. Me inclui fora dessa. Eu não, é que é o frio aqui que tá fazendo eu falar. O frio da latinha de Heineken. Bom, acho que assim. Ufa. Ai, caralho. Até esqueci o que eu tava falando. O que eu tava falando? Eu falei um negócio massa, mano. Caralho, não lembro de jeito nenhum, mano. Muito massa. Eu não lembrei ainda o que eu ia falar, mano. Só que ia ser um negócio muito massa. Eu não consigo me lembrar. Meu Deus. Bom, então a gente chegando... Eu não posso ser host, não. Descobri agora. A gente chegou! Não, pera aí, vamos... Vocês leram o nome dos ouvintes? Acho que podia ler o nome de todo mundo. Só ler, assim, corrido. Mas... Tem condições físicas pra fazer isso. O Febrinho? A Grock lê. Deixa eu ler. A Grock lê. Tá na foto. Sotaque fica maneiro. Vixe. Que sotaque, mano. Sotaque do Moreira. Tá doido, rapaz. Meu Deus. Isso, lê o que vai falar. Pera aí, tá na porta, vou te mandar, calma aí, Grock. Vai, manda aí. Pô, eu tô vendo a hora que o Febrini vai estar falando, daqui a pouco ele vai estar... É, mano. Eu tô meio bêbado, porque eu não aguento... Meio bêbado, caralho, meio bêbado tava o Lula no dia da posse, meu filho, você tá... Vai baixar o editor nele, entrou o editor do Febrini e ele fica bem. Sou editor. Vou editar sua vida. Beijo. Vou falar o começo e vocês falam também. E aí, tipo, todo mundo fala. Boa. You ever need a helping hand?